ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 66, eu sou o Coveiro e o Chris Claremont foi responsável por criar uma coisa bem pior que a Fênix Negra, ele foi responsável por Jim Shooter. Olá, eu sou o Felg, estamos aqui para discutir as aventuras de Seiya, opa, podcast errado. Trocou de corpo com quem? Com o Paulo? Acabou com a minha frase, droga! Aqui é o Paulo e o Felg roubou a minha frase. Boa. Opa, galera do Inominata, aqui é o Marcos, finalmente a caráter aqui de bermudão, óculos de escuro. Onde é que fica a praia aí, pessoal? Que isso, você tá no bullpen da Marvel de 1970? Tá vocês não falaram que a gente ia pegar um bronze hoje, caramba? Ah, meu Deus. É. A gente não vai pegar um bronze hoje, Marcos, a gente vai falar sobre a era de bronze da Marvel. Por isso que tá frio. Não, meu. Então a gente tinha prometido, né, nesse ano aqui que a gente tá comemorando 75 anos da Marvel, justamente uma trilogia de podcasts que ia ocorrer ao longo do ano. A gente já fez sobre a Era de Ouro, a Era de Prata, vamos encerrar com a Era de Bronze. E vamos tentar encerrar mesmo a Era de Bronze, que vem depois, a gente... Bom, vamos deixar o ruim pra falar em outro momento, né? Mas agora a gente vai dar aquela parada dos e-mails, né, básico, e volta daqui a pouco. Desliga o ar-condicionado. E-mails. Ho, ho, ho, ho! Estamos aqui no Natal, nossa leitura de e-mails, o último Inominata 66 do ano com... Cara, temos duas pessoas de novo hoje, Paulo Arthur e Marcos Dart. Gostamos da ideia. Você acha que ficou legal? Vocês acham que é festa essa história de leitura de e-mails assim, dupla, assim, então... Mas é que, claro que é festa, é período de festas, meus amigos. Altos tempos, né? Que a gente fazia com o Ed e com a Cami, tá aí vocês aí me enchendo o saco. A gente tá esperando aqui o Felga pra poder fazer o amigo secreto. Não, pelo amor de Deus, eu detesto amigo secreto. Beleza, vai ter quatro pessoas fazendo amigo secreto, joia. É, só que vai lotar a nossa leitura de e-mails, praticamente a gente vai até continuar, a gente para, a gente não tem mais sessão de e-mails reservada, que é isso, essa bagunça. Enfim, podcast enorme hoje sobre a Era de Bronze. Inclusive, vale salientar, né? Eu comecei o podcast falando que a culpa da existência do Jean era do Chris Claremont. Mas eu tenho que explicar, né, gente? O cargo que o Claremont vagou pra assumir X-Men foi assumido pelo Jean Shooter. E aí, é por isso que eu disse que era culpa dele, tá? Fora isso, o Claremont tem nada a ver com o Jean Shooter, né? Ele, por sinal, não se dava nada bem no decorrer da história. Quem se dava bem com o Jean Shooter? Mas passando para nossa leitura de e-mails, a gente tem aqui dois curtinhos. Primeiro tem o Igor Ferreira, que é daqui de São Paulo, e o assunto dele é o seguinte. Olá, gostaria de saber a diferença e qual desses dois quadrinhos é mais recomendável entre o X-Men da Nova Marvel e o X-Men Extra da Nova Marvel. Também ouvi dizer que os quadrinhos dos Vingadores vs X-Men haverão uma continuação. Vocês podem me dizer a respeito? Gostaria de parabenizá-los pelo site... E vocês têm feito um ótimo trabalho, bababá. Igor, eu vou responder a última questão e eu deixo a peteca da opinião lá de quem é melhor, se é a Extra ou se é a X-Men mensal, pra o Marcos e pro Paulo. Seguinte, sobre essas Vingadores vs X-Men, se ela volta ou não, é o seguinte, deu a entender que voltava, mas na verdade é essa minissérie nova chamada Axis, que acaba não só colocando Vingadores vs X-Men, mas vilões de X-Men contra Vingadores, enfim, é um rolo tão grande, eu não quero spoiler nada aqui não. Mas ela, digamos, é uma consequência direta do que vem acontecendo na revista do Rick Remender, Fabulosos Vingadores. Mas e aí, pessoal, outra dúvida dele. Votem aí, X-Men mensal ou X-Men extra? Ah, é assim, Eu sou da época que, assim, comparando com as revistas americanas, pra mim só existia Uncanny X-Men, entendeu? Foi a revista culpada por eu me apegar tanto ao gênero de super-heróis, a Uncanny X-Men. Então, assim, pra mim, a revista, da minha opinião, a mensal do X-Men é mais legalzinha, tem mais a cara, assim, mais centrada. Já a X-Men Extra mostra, assim, uma certa expansão, que não é que é ruim, tem bastante coisa legal ali. Só que é mais diversificado, né? Mais centrado, igual a X-Men mensal mesmo. Eu acho, pra mim, particularmente pra mim, é X-Men mensal. Paulo, você? Em qual das duas o Matt Gray tava aparecendo? Como é que é? Na Extra, então meu voto é na Extra. Mas o Nat Grey não aparece mais na nova revista da Marvel, não. Aí eu parei de ler. É. Ah. Então, pra você, nenhuma presta. É. Simples assim. Aí eu fico lendo Wolverine X-Men, que tem Kitty Pryde, pronto. Ai, ai, ai, ai. Bom, eu tô com o Marcos. Compra, principalmente porque é mais barato também, compra mensal mesmo. Aliás, né? Ela tem as histórias do Bendis, ela tem um foco principal do que vem rolando. É ela onde ocorreu também a Batalha do Átomo. É, futuramente a gente sabe que vai ter que fazer um podcast sobre esse imbróglio que o Bendis criou, né? E as outras são as revistas acessórias, né? É, se tiver um grupo ou um personagem que você gosta muito, muito mesmo, que tá lá, aí sim, você compra. Mas se não, a X-Men mesmo, né, o cerne, tá na mensal, não tem como, né? Agora, se você gostar de memorabilia, a bordinha da X-Men Extra forma uma imagem, né? A do Universo Marvel também forma, e a teia do Homem-Aranha Superior também, né? É uma inovação bacana que o Marvel Now tem feito. E é umas bobeirinhas que me faz comprar, sim, porque eu quero montado. Fazer o quê? É, bom, segundo e-mail dessa leitura aqui, pra fechar, é do Gustavo Gomes, e ele é de Embu das Artes. Olha, os dois caras estavam de São Paulo aí nessa leitura de e-mail, né? Então, eu estou com uma dúvida, vocês podem me ajudar? Eu comprei o volume 3 e o 4 da HQ Universo Marvel Anual, de 2010 e 2011, ambos com a saga do Motoqueiro Fantasma. Eu gostaria de saber se há os volumes 1 e 2 dessa mesma sequência também com o Motoqueiro Fantasma. E também se há os volumes 5 e 6 do ano de 2012 e 2013. Então, meu amigo caro Gustavo Gomes, eu sinto lhe informar que essas duas edições são as únicas da revista anual que toca no Motoqueiro Fantasma. Se eu não me engano, a Universo Marvel número 1, ela tem várias historietas curtas, só que uma delas é justamente o casamento do Luke Cage com a Jessica Jones, não é isso? Sim, sim. É, isso mesmo. E o segundo é uma revista que acaba sendo desnecessária pra quem for comprar agora esse encadernado novo, essa reedição de histórias novas de luxo, que é os Livros do Destino. Porque o Universo Marvel Anual número 2 é o Livro dos Destinos. É, infelizmente, assim, a Panini tentou copiar de forma até interessante a ideia das anuais, só que como ela trabalha com mix, fica complicado. Então, tipo, a Universo Marvel Anual número 3 e 4 com Motoqueiro Fantasma, a outra é com Destino, a outra é com Luke Cage e os Vingadores. Então fica um embrolho tão grande que não dá a sensação de continuidade como tem nos Estados Unidos, né? Infelizmente, a gente vive nessa realidade dos mix e é assim. E só pra te responder a última questão, não teve Universo Marvel Anual número 5 e 6. A própria Panini viu que rolaria mais ela fazer esses especiais dando subtítulos a ele. Como é que é como vinha acontecendo no formato americano dos trade paperbacks, né? Eles numeram no máximo assim por autor, mas fecha o arco em 1, 2, 3 e por aí vai. Você pode ver que não tem mais Wolverine anual, né? Eles preferiram colocar ela em Wolverine Max ou em Wolverine o melhor naquilo que faz. Enfim, criar esses subtítulos e abolir essa história de anual, porque acabava tendo esses problemas de continuidade. Ou, por exemplo, de forçar que todo ano tivesse. Então nem todo ano, a revista anual acontecia ano a ano. Então era outro problema. Cara, eu acho que a anual que mais dura aqui no Brasil foi a do Homem-Aranha na Abril, no formatinho, que teve umas 8 ou 9 edições. É, porque Homem-Aranha e X-Men, pelo menos a gente sabe que vai ter histórias exclusivamente deles, né? É, essa tradição do anual até lá fora, ela perdeu um pouquinho o pique, né? Antigamente era usada muito pra apresentar, interligar um evento, era só feito nos anuais, não acontecia nem na mensal. E hoje perdeu um pouco do sentido, né? É, o que a gente tem aqui hoje no Brasil até é um formato muito mais parecido com o que era nos Estados Unidos também. Fica aí a tua resposta, Gustavo. E nós temos que já terminar nosso podcast aqui, porque tem muito chão ainda para falar sobre a Era de Bronze. Tá ok? Então, como sempre, nossos links, inominata@marvel66.com ou lá no menu, na parte de contato, preenche direitinho, que aí a gente vai ler tuas dúvidas, responder tuas questões aqui nesse programa. Falou, pessoal, mais alguma coisa? Bom 2015. Pois é. 2015. Correndo para o nosso podcast? Bora. Vamos ficar em bronze mesmo, pra gente correr muito. Excuse me, I'm looking for some guy named Stan Lee. Acho que a Era de Bronze, a gente tem que ver o que significa, na verdade, esse momento. Por que existe essa divisão? A gente viu que o auge da criação de super-heróis aconteceu lá pro 1940, era de ouro, onde, digamos assim, foi o auge criativo. O retorno dela, né, depois de uma época negra, depois daquela carta às bruxas. Aí depois tivemos na Era de Prata, mas que os quadrinhos estavam bem comedidos. E aí a gente tem a Era de Bronze, onde novamente a gente vê aquela cutucada em temas polêmicos mais uma vez, em que os autores começavam a ter alguma liberdade criativa a mais, arriscar mais, fugir um pouco daquele código que foi criado entre eles para se proteger, né, o Comics Code. E basicamente com isso, com essa forçada que eles dão para justamente fugir um pouco das barreiras e ter essa explosão criativa, é que delimita entre a Era de Prata e a Era de Bronze. Para Marvel isso foi bem significativo, porque um dos temas mais polêmicos para a época e que era tabu era falar sobre drogas. E aí acho que coube ao próprio Stan Lee, né, foi ele que foi roteirista na época dessa revista, a falar sobre o tema de drogas envolvendo justamente um melhor amigo do Homem-Aranha, que era o Harry Osborn. Qual era a edição mesmo, irmão? Você lembra, Paulo? 96 a 98. Da Amazing Spider-Man. E aí, a gente vê, não foi exatamente focado na capa, né? Não foi tão evidente assim. Mas foi uma coisa que já fez com que a concorrência já respondesse imediatamente, colocando o tal do Ricardito, vulgo... Ricardito. Vulgo... O nome dele mesmo lá Roy Harper. Roy Harper. Não, mas o nome original. Speed. Ricardito é mais legal. Numa capa, né? Levando uma bronca do Oliver Queen. E de lado tava lá também o Hal Jordan, né? Uma fase assim até bem celebrada do Dennis O'Neill e do Neil Adams, né? Sob a batuta dos dois personagens, falando justamente sobre esse tema de droga, né? Curiosamente, era uma coisa que, apesar do Comics Code colocar um monte de reveses contra e por aí vai, uma sociedade de medicina, ou se não sei se foi o conselho médico, pediu pra Marvel, estimulou a Marvel a fazer isso. Então, imediatamente, Stan Lee, uma das coisas que ele raramente faz, deixou passar aí. Essa edição foi uma pioneira pra isso. Apesar de nem sempre ser tão lembrada, né? Do Ricardito aí, sempre é uma que aparece mais em chamadas quando se fala da Era de Bronze. O nome do lugar que incentivou, pediu pro Lee abordar o tema, foi o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos. Ou seja, foi um órgão do governo, né, que pediu, e meio que essa foi a primeira quebra, né, no Comic Code, né, porque o Stan Lee tinha primeiro pedido autorização, né, do pessoal lá que cuidava, foi indeferida, e aí o próprio Departamento de Saúde, que provavelmente era uma questão de saúde pública, uma questão importante para a época, pediu para que o tema fosse abordado, né. Já que teria impacto, e a Marvel era comparativamente com a DC, ela arriscava mais, né? Tocava em termos mais abertos assim. E foi meio que assim, foi a primeira vez, né? Ou pelo menos as primeiras vezes que o Comic Code foi ignorado. Aí depois foi a primeira vez, com certeza. Né? Aí depois o Comic Code foi alterado para incluir vários temas, né? O que permitiu uma certa flexibilização, né? E aí permitiu que a Era de Bronze surgisse de fato. Na verdade começou a decadência, a derrocada do selo, na verdade. Porque os caras, poxa, quem eram eles perante um departamento governamental. Tipo, você imagina como é que os caras estavam velhos já. Falaram assim, não, isso não pode, porque isso é contra a moral, isso é contra o bem-estar. Aí vem o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar e fala assim, a gente precisa disso. Os caras devem ter ficado com a cara de limão danado. Assim, ferrou. E daí pro diante, né, o selo virou, assim, praticamente o que o nome fala mesmo, um mero selo, porque ele foi decaindo, foi permitindo um monte de coisas que antes era totalmente proibido e tal, e a Marvel se beneficiou bastante disso daí, né. Na verdade, foi se espalhou pros quadrinhos em geral, como conseguindo, acabou aquela ditadura, só virou mais parecia um monte de cadeira com um velho caquético o selo, na verdade. Mediante isso, o próprio bullpen da Marvel, né, que foi criado pelo Stan Lee, já tava sofrendo um pouco do que era, né? Houve aquela saída drástica do Jack Kirby. O Stan Lee tava cada vez mais afastado, a gente tinha comentado que tava cada vez mais nas universidades e tal. Ele tava pra assumir o cargo de mais ser um publisher, né? Mais a cara da Marvel, mais propaganda. Coube ao Roy Thomas assumir o cargo que ele outrora tinha. E digo você, nessa época o bullpen da Marvel era muito pequeno, né? Não tinha essa grande variedade de títulos. Mas foi uma boa sacada, porque o Roy Thomas, ele era muito mais aberto a mudanças do que o Stan Lee. O Stan Lee, digamos assim, ele sempre queria que os desenhistas seguissem a linha do Ditko, do Kirby, seguisse um padrão. E agora que, digamos assim, isso tinha sido quebrado com a saída dos seus dois grandes astros, o Stan Lee tava até ficando meio ranziza, né? Você via que ele tava, alguns momentos, né, falado em biografias, que ele já vetava grandes coisas nas revistas, mandava os caras refazerem. O Roy Thomas não, ele já se preparou para receber uma grande quantidade de novos artistas, de novos talentos, e dar uma rejuvenescida do que era a Marvel. Uma das coisas que também estava sendo destaque é que as histórias estavam meio mornas. Pra você ter uma ideia, assim, um grande destaque que tinha na época, né, que teve mais ou menos quando o Roy Thomas estava no seu auge como editor-chefe, foi a Guerra Kree-Skrull, né, que é uma saga que se estendeu por longo tempo nos Vingadores, e que eles comentam, né, que talvez só fez mais sucesso porque ela revitalizava vários momentos, várias passagens clássicas da Marvel. E quem acompanha a Guerra Kree-Skrull, né, que recentemente saiu no encadernado aí, numa reedição aí da coleção histórica dos Vingadores, vê que ele toca no Capitão Marvel, vai pra Inumanos, vai pro passado da Marvel. Então é como se fosse uma grande referência, né, ao que a Marvel já foi. Mas a Marvel precisava se reinventar. E aí é que surge, nesse pontapé inicial que teve com a quebra do Comics Code, de ter esses novos talentos e tocar em temas até então poucos tocados, né? É, só destacando aí o Stan Lee tava meio cabisbaixo, tá? Apesar da grande jogada lá do Aranha falar sobre drogas, né? Mas, pô, tá, o cara já tava cansado já, né? Ele praticamente era o sobrevivente de uma era, assim, que pra ele foi a melhor, que foi o início do universo Marvel e tal. Apesar dele já vir lá da Era de Ouro, mas já passou por muita coisa, então já tava jogando a toalha praticamente. E também boa parte do que aconteceu disso da Marvel estar meio estagnado nas histórias era também devido às pressões também do próprio Stan Lee, que ele mesmo dizia que as histórias tinham que passar a ilusão da mudança e não mudar e não ter que mudar efetivamente. Só tinham que enganar o leitor, achar que aquilo ia para algum canto e sempre continuar o mesmo status quo, para que até mesmo para facilitar a questão de licenciamento e vendas para TV. E também nessa época, depois que ele começou a se afastar, ele parou de também tocar nas histórias, passou a nem saber as formações dos grupos ou ficar com seus coadjuvantes. E apesar disso, ainda passava a imagem como se ele fosse o grande gerente que enchia tudo, fazia tudo, quando no fim das contas ele nem lia as histórias que estavam sendo publicadas naquele momento. Aí isso influenciava também, porque se o chefe não deixa as histórias evoluírem, como é que elas vão evoluir? Bom, o Stan Lee estava muito cabisbaixo, muito ranzinza, né? Principalmente por causa dos fatos que aconteceu, principalmente pela saída do Jack Kirby, acho que foi o principal, coisa para deixar ele realmente mais coisa, ou seja, o palhaço que ficava pulando todo dia pra tentar animar a galera, acabou, né? Vamos dizer assim, um pouco dessa alegria. E é como dizer, ele tava cada vez mais interessado em outros projetos, ele tava mais interessado na coisa da Marvel, né? Como imagem, né? Como com os produtos e tal. Inclusive o livro até, aquele A História Secreta do Sean Ho, relata que aí começou aquela coisa aquela coisa que a gente hoje já acha um tanto estranha, né? Dos licenciamentos. Mas aí começou essa zona que hoje a gente tem o Homem-Aranha na Sony, os X-Men na Fox e o resto na Marvel, enfim, ou então, sei lá. Então e aí ele tava cada vez mais nessa época que a gente percebe, né, que quem tava assumindo mesmo a batuta da coisa era o Roy Thomas, né? E aí cada vez ficava mais afastado da parte editorial, da parte de escrita das histórias, né? Só mais um detalhe aí, que a questão do selo Comics Code ter aberto um pouquinho as asas, é que isso ajudou também a voltar às revistas de terror. Antigamente a Marvel, pra escapar, não era permitido, então a Marvel, ela tinha coletâneas de histórias de ficção científica, que era o que mais estava em voga na Era de Prata. Já depois disso daí, explodiu um monte de coletânea de revistas de terror. Tanto que teve uma revista que foi... O pessoal tava tão doido pra fazer essas revistas. Teve uma que bolaram, que chamava assim, A Marca de Satã. Aí o pessoal falou assim, não, aí também não, né, filho? Não dá, não dá pra vender uma revista de quadrinho com esse título. A Marvel muda o nome, faz alguma coisa, mas aí também já é demais. Entre tantos monstros, né, a Marvel resolveu tomar pra ela o Drácula, né, o Drácula marveliano, vamos colocar assim. Inclusive, você pode conferir aí no futuro lançamento, né, da Tumba do Drácula. Nessa época, quando essas revistas de terror surgiram, assim, elas não tinham muita ligação com o universo Marvel em si, entendeu? Mas eram da Marvel, e depois elas foram integradas ao universo Marvel, tanto como o próprio Drácula, o Coveiro falou, virou um Drácula marveliano mesmo. E o próprio Lobisomem, que é um lobisomem genérico, mas depois ele teve até uma revista própria, uma minissérie própria também. E Frankenstein, né? Monstros que já eram conhecidos do grande público de terror foram incorporados ao universo Marvel, pouco a pouco. Excelsior! A Marvel tinha quebrado o tabu, por exemplo, com a história do primeiro herói negro, né? Só que ela precisava de mais, ela queria trazer mais títulos para isso, ela queria chegar nessa minoria. Então, uma das coisas que ela fez foi criar a revista do Luke Cage, colocou o Falcão numa posição de destaque na revista do Capitão América. Acho que foi mais ou menos nessa época que a revista começou também a chamar Capitão América e Falcão, foi isso? Exato, exatamente. Ela até, sim, determinou a mudar a premissa de uma das revistas que ela tinha na época, que era a Jungle Stories, né? Que era uma revista de contos na floresta, por exemplo, na África, e o pessoal achava até que era esquisito, né? Era até meio racista colocar que a revista tocava nisso, né? Heróis brancos que iam na África e eles que eram os grandes heróis que salvavam os negros lá. E é isso aí, foi a primeira grande chutada de balde que um dos roteiristas que assumiu, que é o Don McGregor, colocou o Pantera Negra como um grande destaque, trabalhou toda a mitologia de Wakanda, né? E estabeleceu ele como um grande herói. E não era aquela coisa de coitadismo nem nada, e nem tocava sempre nos mesmos clichês. Ele tornou ele o herói de seu povo. É uma revista que, pra época, quase não tinha, por exemplo, personagens brancos. Era quase toda a premissa, personagens coadjuvantes também negros. Então, Luke Cage, no começo, também, ele foi um personagem que teve certos problemas pra vender, porque, não me lembro qual foi o editor que ele falou, que ele não conseguia fazer com que brancos comprassem uma revista de um herói negro. Aí, tentavam sempre meio que reformular o personagem, colocar ele em participações especiais nas revistas que vendiam mais, como a do Homem-Aranha, pra tentar alavancar ele. Mas, não sei se é a verdade, é que o Luke Cage só virou herói de primeira classe do Coisa com Bendis agora. Deixa eu só colocar aqui no contexto, foi uma declaração de um dos editores da Marvel, né, o que o Paulo falou aí, que ele falava que, assim, achava até vergonhoso isso, né, que eles conseguiam fazer que os leitores negros comprassem revistas de brancos, mas eles tinham uma dificuldade muito grande de fazer com que, por exemplo, na concepção deles, né, que leitores brancos comprassem as revistas de um herói negro. E isso acabava, digamos assim, baixando as vendas dessa revista, e era simples estava voltar ou criar alguma coisa com o Luke Cage, né? Acho que a coisa quando melhorou mais pro lado dele, antes da Era Bendis, como falou bem aí o Paulo, foi quando, primeiro, eles criaram a revista em dupla, né? Luke Cage e Punho de Ferro. Depois, que foi a mais pros anos 90, né? Heróis de Aluguel. Não, Heróis de Aluguel já existia desde a época do demo do Frank Miller, que eles já atuavam juntos. Então, nos anos 80... Então, sobre o Falcão, acho que foi meio até quase parecia uma banalização do tema, né? Porque... O Falcão foi posto ali para fazer um contraponto com o Capitão América, que era loiro, olho azul, branco, né? E só que o Falcão, sei lá, ele abusava muito disso, é aquele negócio, né? Eram heróis negros, o movimento, o Black Exploitation e tal, mas não era escrito por negros, então às vezes o pessoal exagerava um pouco. O Falcão já tinha uma namorada, a Leila, que era aquela pessoa que reclamava dos direitos dos negros, até o de outras etnias também mais pobres, até o pessoal, as histórias eram muito focadas no Harlem e tal, né? Só que o Falcão, ele chegava ao ponto que tudo ele reclamava de direito aos negros. Você ficava prestando atenção no que o Capitão ia falar pra ver o que o Falcão ia reclamar. Inclusive teve uma história mesmo que o Capitão ficou até assim, ele só foi falar que ele ia descer da moto, o Falcão começou a reclamar do nada sobre direitos dos negros. O Capitão falou assim, porra, mas o que eu fiz? Eu só vou guardar a moto. Sabe? Era levantar a bandeira, mas também não era pra levantar tanto, né? E assim, durou muito tempo a revista O Capitão América e O Falcão por isso, né? Quem diria que, assim, né? Como eu falei, pra fazer um contraponto com o Capitão América, quem é o representante dos americanos, né? O loirão tal ou o negro? Quem diria que isso, de certa forma, mas não com o mesmo peso, ia se refletir hoje em dia, né? É, hoje em dia, né? Quem colocaram, ele assumiu o posto, né? Não é spoiler no Brasil, não. Não, mas né? É, quem não vai saber, né? Só o último lance é que o Don McGregor, né? Ele é um autor que diz que a passagem dele por essa jungle, histórias da floresta, vamos traduzir assim, né? Foi muito boa, só que infelizmente não vendia muito. Ele também foi responsável por fazer as histórias do Killraven, né? Que é um guerreiro meio Conan. E foi o único destaque dele. Apesar de o pessoal sempre elogiar bastante todas as passagens deles, tanto um quanto o outro, ele nunca foi um autor de destaque. Tanto que ele acabou desconhecido até hoje, né? Ninguém vê mais ele, não sei se ele mudou completamente de carreira ou não, mas ele sumiu das quadrinhas. É que é assim também, porque ele também era aquele cara que ao mesmo tempo ele era muito querido pelo editor, assim, não pelo editorial, mas pelos funcionários, por assim, os funcionários, outros artistas, porque, por exemplo, essa Jungle Action, ela tinha, acho que era um número maior de páginas, e se a história não cumprisse tanto, o resto era um pin-up de tipo Tarzan e Jane da vida, certo? Aí ele sempre conseguia dar um jeito de fazer com que outros desenhistas, roteiristas, fizessem histórias menores do pecado pra cumprir a cota lá do tamanho da revista e conseguir fazer com que ela não tivesse que republicar aquelas histórias antigas de brancos salvando negros na África, por exemplo, que era uma coisa que ele não queria que acontecesse. Agora também o problema é que ao mesmo tempo que ele também era adorado e também tivesse feito um acordo com vários editores-chefes lá, principalmente o Mark Wolfman mais na frente, de não importa o quão baixo vendesse, ele continuava ainda com liberdade na revista, tinha gente que não ia muito com a cara dele. Um deles foi o Steven Gerhardt, que sacaneou o Pantera Negra em algumas histórias dos Vingadores pra sacanear o cara. Porque teve uma passagem lá que eles contaram, o Pantera Negra falando do pôr do sol de uma maneira extremamente empolada, que dava umas 20 linhas, com aquelas frases extremamente empoladas e arrodeadas e floreadas, e o Thor bocejando do lado. Nossa. Só pra fazer justiça aqui ao Don McGregor, apesar de realmente eu não ter visto mais trabalhos dele recente, ele não deu uma pesquisada rápida aqui, ele fez algumas coisas assim pra Marvel, rapidinho, tipo uma minissérie do Blade dos anos 90. Depois fez uma do Morbius, né? O Vampiro Vivo. Alguns trabalhos pra DC, mas são aquelas coisas assim bem esporádicas. Você vê que ele não é um roteirista de linha, de que pega uma revista assim de continuidade. Tanto que assim, as últimas coisas realmente nos anos 2000 que ele tem feito, mas também bem esporádico, foi pra Dynamite, algumas histórias do Zorro. É que no Brasil, inclusive, lançaram uma suposta. Foi a Nova Samp, inclusive, lançou uma graphic novel daquele personagem Sabre, que ele fez junto com o Paul Gulacy. Isso, lá pros anos 78, por aí, final dos, né? Exatamente. Que também foi, digamos assim, a grande graphic novel dele, de produção, na verdade, personagem próprio, né? Engraçado assim, que a gente vê Pantera Negra, o próprio Sabre, né, e o Blade, ele tinha realmente um interesse grande de escrever com heróis negros. Apesar, parece que ele não é negro, né? Ele não é negro. Esse que é engraçado também. Quem vê falando assim, lê qualquer coisa assim, vê uma foto dele, fala assim, pô, o cara é militante e é negro, ele não é. E assim, só uma coisinha, ele tem uma. Teve um estilinho assim de lidar com as coisas dentro da Marvel. É que tipo assim, formou, ele começou a formar panelinha ali dentro, tipo assim, ele chegava nos caras e falava assim, ó, você não edita minha revista, eu não edito a sua, entendeu? Então tinha aquela cobertura, foi uma coisa que aumentou dentro da Marvel com o tempo, né? Um editor ou um revisor cobrindo o outro ali pra revista dar uma continuidade. E aí do outro lado, a Marvel também tentou estabelecer alguns títulos femininos, só que assim, talvez por tendências assim que eles, os próprios roteiristas não entendiam na época, né? Eles não foram de grande sucesso. Então três deles foram, digamos assim, dessa fase da Era de Bronze que tentou seu destaque, pela batuta do Roy Thomas, né, como editor, foi a Enfermeira Noturna, as Garras da Gata, né, que fala da Tigresa, né, que antes mesmo dela virar aquela personagem peluda, né, de biquíni, e também a Shanna, a Mulher Demônio, que inclusive era pra ser escrita pela mulher do Roy Thomas, né, mas acabou tendo tanta confusão no seu casamento nessa época, que também não deu certo. Esses títulos aí tinha tudo pra não pagar mesmo, porque... Eram títulos, não tinham nada de femininos, né? Eram uma desculpa pra mostrar mulheres seminuas, né? Andando nos quadrinhos, né? É, eles até tentaram começar com essa ideia, mas só que como o grande público de quadrinhos na época era garotos, eles acabavam apelando. Tanto que ele fala que a Enfermeira Noturna, né? Ela praticamente era uma... Como é que ele falava? Meio que era um feitiço do Goodman, né? E sempre achava as enfermeiras sexy, coisa que o Stanley nunca entendeu muito bem, né? Que ele nunca achou enfermeira no hospital sexy, mas enfim. Sabe nada, Stanley. Sabe nada. Daí, acho que talvez a Shanna foi o que teve mais destaque na época. Ela foi que teve a roteirista realmente feminina, mas que acabou se complicando muito mais pelos problemas que o Roy Thomas teve com a esposa dele, né? Na verdade, acho que passou bem pouquinho tempo com ela. Foi o Steve Gaber que pegou... A revista no final, eu lembro que parece que a última edição era só ela lendo O Estrangeiro do Camus e refletindo sobre a vida. É, porque aí o Gaber, quando pegou, né, a gente vai até comentar mais sobre ele, quis dar todo um contexto filosófico pra coisa, que não deu muito bem. E aí as três revistas acabaram, em seu momento, tendo o cancelamento, né? É, na verdade, os caras tentaram consertar o erro anterior, né? Que as revistas com heróis negros não estavam vendendo porque não tinham tantos artistas negros pra escreverem, saber mesmo o que devia colocar ali. Aí tiveram a brilhante ideia de falar assim, ah, então vamos apoiar um pouco o feminismo. Tá, mas não tem profissional mulher na Marvel também. Aí pegaram o que tinha na mesa, por exemplo, a sua esposa. Imagina o Roy Thomas chegando em casa assim, mulher, seguinte, tem um serviço pra você. E foram pegando a mulherada que eles conheciam, né? Agora o Roy Thomas, ele deve ser a encarnação do Thanos, né? Porque se vocês lembrarem lá atrás, foi por causa desta mulher que o Roy Thomas levou aquela carcada do Stan Lee, no qual ele perdeu os roteiros do Doutor Estranho, né? Como que é a vida? Por causa dessa mulher miserável, ele pegou, ele passou esse roteiro pra ela, não deu certo, e a mulher ainda largou ele, porque queria que ele saísse da Marvel também. E aí, uma vez que os roteiros estavam começando a amadurecer, né, eles foram cada vez mais ousar, né? O Stan Lee quase não tava fazendo seu papel mais de editor, apesar de também ter o título de editor-chefe, que seria um pouco acima do Roy Thomas, e uma das coisas que também marcou muito a Era de Bronze da Marvel foi, digamos assim, o peso de algumas histórias, principalmente que tinham as mortes, né? Tanto que tem aquela história clássica que a gente já ouviu falar de Stanley fingindo, ou não sei, né? Ele diz que não sabia, mas a maioria, o Roy Thomas e o Jerry Conway, que era o escritor da época, diz que tinham combinado com ele, que sim, que é a morte da Gwen Stacy. Então, deu um peso de dramaticidade ao personagem, né? O desenhista da época, o Jill Kane, colocou ainda o Snap pra dar ainda uma responsabilidade da morte dela pro Homem-Aranha, né, dizendo que ele quebrou a coluna da namorada quando foi tentar salvá-la. E aí, foi o maior rebuliço na Marvel, né, que aí forçou até o Stan Lee, que estava sendo caçado em qualquer universidade que dava palestra, porque eles queriam a Gwen Stacy de volta, que queria, porque queria. Ele pegou o Jerry Conway, que não era nada mais que um moleque na época, pelo colarinho, e falou assim, ó, você vai trazer a Gwen Stacy de volta. E aí temos a tão malfadada saga do clone, que ele tentou de tudo, digamos assim, até um contexto mais simbólico pra coisa, né? Que a Gwen volta, mas ela volta sabendo toda a história posterior, e aí decidiu até se afastar, assim, pelo horizonte. Tinha sua carga de dramaticidade, mas não deixa de ser, digamos assim, o pivô de algo que desenrolou por um longo tempo no Homem-Aranha, que não deu muito certo, né? É, mas, assim, a história, a primeira saga do clone é muito boa. Agora, o problema é que a justificativa de Jerry Cohen pra matar a Gwen Stacy ao mesmo tempo era boa e ruim. Era boa porque realmente o personagem precisava de dar uma sacudida nas tramas. A Gwen Stacy era uma personagem que não tinha muita personalidade. Ela foi pra ter mais personalidade agora com o penúltimo desenho animado e os filmes. Ele traz um personagem até, sim, sem muito o que evoluir, porque ela não tinha uma base pra ser evoluída. O problema é que, assim, lendo a entrevista do cara, no final parecia que ele matou ela porque ele preferia a Mary Jane. Pensar que no começo eles pensavam em matar a Tia May, hein? É, no começo era isso. É, mas se matar a Tia May era capaz do universo Marvel acabar, então decidiu. Não, mas eles queriam uma carga de dramaticidade, inclusive o Paulo falou aí, né? Pros editores, era uma personagem insignificante, né? Como é que o Stan Lee deixa o Peter namorar essa mocinha aí que não tem problemas, não tem carga dramática nenhuma, tendo uma personagem tão mais valorizada que a Mary Jane aí? Então vamos matar ela pra justamente liberar o Peter pra Mary Jane, né? Foi mais ou menos essa a intenção dos editores. Só que matou, digamos, a queridinha na época de todos os fãs e do Stan Lee também. O problema também é que temos que pegar o contexto que a Mary Jane, ela só foi ter mais camadas de profundidade na década de 80 com Tom DeFalco e Roger Stern. Aí dá pra entender um pouquinho. Ela não era aquela mega personagem que passou a ser neto do casamento do Peter ainda. Ela não tinha tanto desenvolvimento assim. Ela era amiga festeira do Peter naquela época, basicamente. Enquanto a Gwen Stacy era a Barbie do Peter. Apesar da Mary Jane ter certo apadrinhamento do John Romita, né? Na época. Eu achei uma fera da putagem do Stan Lee, porque, tipo, o cara tava mais praticamente nem pros quadrinhos, o pessoal falava as coisas, ele sim, beleza. Aí quando a conta vinha pra cima dele, com os fãs brigando com ele, aí ele jogava os caras aos leões. Eu me lembro de um conto que eles comentaram lá, que teve uma hora que ele tava passeando pelas revistas, pegou uma página do Homem de Ferro, não era pra ele ter o nariz? Aí fizeram todo um escasseio editorial pra pegar e desenhar o nariz na armadura e por aí vai. E passou um ano depois, ele olhou assim, pegou o desenho do Homem de Ferro, que foi o idiota que desenhou o nariz na armadura. Excelsior! A Marvel, aos poucos, com o Roy Thomas, ela teve essa grande abertura. Realmente, ele tinha até um jeito melhor de tratar com os outros autores, dava certa liberdade. Mas por conta de dar essa liberdade, de vez em quando apareceu o Stan Lee batendo na mesa e dando aquelas broncas, né? Tipo, como é que vocês fizeram isso e tal? A relação começou a se desgastar um pouco entre Roy Thomas e Stan Lee. Relembrando que, mais uma vez, o casamento dele foi pro saco por conta da própria Marvel, né? De ele estar tanto desgastado sem pouco tempo. Ele ainda não estava se sentindo tão bem em Nova York, acho que ele queria mudar não sei pra onde. Califórnia. Califórnia. E aí chegou um momento que o desgaste foi tanto que ele foi bater na mesa do Stan Lee pra dizer, olha, tô largando. E aí o Stan Lee tentou de todas as maneiras reverter essa situação, porque ele é realmente o braço direito dele e não sabia quem colocar no lugar. A grande verdade é essa. A gente tinha uma opção que conhecia bastante da Marvel, era tipo assim, tipo Roy Thomas, né? A gente tinha comentado que ele era o grande dicionário da Marvel, mas o segundo grande dicionário era o jovem Jerry Conner, e na hora teve um grande embuste, né? Uma grande politicagem na editora, e dois autores que estavam lá, né? Que acho que sempre, se não me engano, se foi o Eglen Hart ou o Lon Wayne, enfim, dois caras que estavam lá, bateram na porta de Stan Lee e falaram assim, olha, velho, a gente sabe que saindo Roy Thomas, quem vai tomar o cargo imediato é o Jerry, mas o Jerry não está bem com mais ninguém aqui, se você colocar, todo mundo vai embora. E aí deixou o Stan Lee numa situação tão delicada que ele acabou aceitando de colocar dois editores no lugar, dividir os quadrinhos preto e branco com os quadrinhos coloridos, e aí ficou o Marvel Wolfman e o Len Wein cuidando das revistas, tanto que eles falaram que na época da editorial era chamado de Len Marvel. Lembrando que os dois eram amiguinhos de muito tempo, hein? Nessa época, nessa fase entre Roy Thomas e Len Marvel, né, a gente tem um grande crescimento criativo com a vinda de novos autores, principalmente de roteiristas. A gente percebe que até houve um comentário na época da Marvel, e que até tinha uma sensação estranha, porque a maioria dos desenhistas na época, eles eram da antiga, né, tipo, com mais de 40 anos, mas a galera nova que eles estavam chamando para ser os grandes autores, né, para ser os roteiristas, porque eles tinham mais conhecimento do que a cabeça do jovem pensava na época eram novos. Eram pessoas com 20 anos, 25 anos. Então tinha uma diferença quase de uma geração entre o que o roteirista vazia e o que o desenhista tinha. Mas não tinha outra opção, né? Inclusive, eles, já que eles eram grandes estrelas, eram pessoas que estavam toda hora nas convenções mais recentes aparecendo, mostrando que sabiam que eram capazes. E eles eram a identidade do leitor da época. Eram eles que tinham que vir mesmo. Mas e aí houve um pouco de indisposição entre um lado e outro. Mas no fim acabou dando certo. A gente vai citar alguns nomes dele aqui, né, os mais importantes pra Marvel nessa era de bronze, e as principais contribuições dele. Apesar de ser um dos primeiros que mais jovens a entrar na indústria e sair tão recentemente com essa confusão dos editores, a gente não pode deixar de começar com o Gary Conway, né? Ele começou na Marvel escrevendo por uma carta pro Stan Lee, apareceu na edição de cartas lá. Eu até deve ter aqui a primeira edição de cartas. Foi Quarteto Fantástico, número 50. Ele escreveu, a carta dele foi publicada quando tinha 14 anos. E o grande lance é o seguinte, mais tarde a gente vê que a grande inspiração dele foi o Jim Shooter, que estava começando muito jovem como roteirista na DC. Também. Exatamente. Então ele, da Marvel de um lado era ele e o Jim Shooter no outro. Não demorou muito pro Roy Thomas falar assim, cara, esse garoto tem talento, esse garoto era eu alguns anos atrás, vou chamar esse moleque pra mim. Começou como assistente, mas na hora que o Roy tava pegando tudo quanto era título, ele foi parar justamente no Homem-Aranha, cara. O Jerry Coney, ele tinha como inspiração Jim Shooter, né? Uhum. Faz muito sentido porque não queriam ele como editor. Não, cara, mas o Jim Shooter nessa época não era o Jim Shooter. Não, eu sei que não, eu sei que não, mas alguém estava prevendo o futuro. Só que erraram uma pessoa, não era o Jerry Conway. É que começou do mesmo jeito, né? Engraçado. Assim, o tanto de enxuta que a gente vai falar mais pra frente, Jerry Conway e o próprio Roy Thomas, eles meio que começaram quase que do mesmo jeito, né? Eram praticamente fãs ali que tinham uma participação quase como quase funcionário, de tanto que mandavam cartas, contribuíam com a editora e acabaram se tornando editores, né? Ou artistas, né? Ou escritores da editora. Eu vou ser sincero que, tipo, em termos de história, eu gostava muito dessa fase mesmo do Homem-Aranha, do Jerry Conway, era muito boa. Só que eu não consigo lembrar agora aqui de cabeça outras revistas que ele pegava além dela. Só que se eu não me engano, acho que foi ele que foi o cara que, quando o Stan Lee saiu do Quarteto Fantástico, teve a infeliz ideia de ir no escritório do Stan Lee e perguntar, e aí, quem é que vai continuar com... Ah não, esse foi o John Romita, né? É, o John Romita perguntou, mas quem assumiu foi o... Ele falou o seguinte, o John Romita perguntou, quem é que vai assumir o Quarteto Fantástico agora? Aí ele fala um carinha aí, o carinha aí era o Jerry Conway. É, e aí, só pra complementar, e o Jerry Conway assumiu da 133 a 152, né? Antes disso foi o Roy. E o Stan Lee escreveu... Ficou umas edições do Roy e do Stan Lee, que o Stan Lee não largou de vez nas cento e poucas edições também, né? É, foi que nem com o Homem-Aranha, porque primeiro, normalmente, toda vez que o Stan Lee saiu na revista, o Roy Thomas, ele ficava nem que fosse só por um arco, por um longo período, dependendo de qual fosse a revista. Ocupou mesmo com o Homem-Aranha, tipo, o Stan Lee saiu, o Roy Thomas ficou por dois arcos, então o Stan Lee voltou por um tempinho, revezando com o Coen, até o Coen ficar com a revista definitivo, e a primeira coisa que ele fez foi casar a Tia May com o Dr. Octopus e matar a Gwen Stacy. Lembrando também que ele foi o escritor do primeiro encontro do Superman com o Homem-Aranha, hein? É, e o detalhe, né? Ele foi pra DC, logo depois que ele ficou puto, que a Marvel pois não é. Deu o cargo pra ele, né? E aí ele falou assim, ó, o que você vai escrever? Então, não sei o quê. Aí escreveu algumas histórias lá, acho que ele teve um bom destaque também com o Nuclear, né? Sim, criou o Nuclear, né? É. O lance é que esse acordo entre a Marvel e a DC pra escrever os crossovers ia acima dos dois editoriais, porque lembrando que eles tinham a mesma distribuidora nessa época. E aí houve um acordo entre os grandões lá da indústria, dizer, olha, vamos fazer sim os crossovers. E aí ficou a cargo da DC fazer esse do Superman versus o Homem-Aranha. E aí quem é que escreve? O Jerry Conway. Cara, o Marvin e o Len Wein devem ter pulado de costas de raiva. Sabe? Cara, foi melhor do que isso, cara. O Leon Way, depois de tudo que ele fez lá de coisa contra o Jerry Cohen, o cara foi reclamar com o presidente da Marvel. Como assim, eu sou editor-chefe e eu não sou avisado que o cara vai ser o roteirista desse crossover? Porque não é da sua conta. É, meu, isso fora. Curiosamente, a gente pode adiantar, porque lá pra frente, depois que o Len e o Marvin saem, por um curto período, olha aqui, que ironia é o destino, o Jerry Conway é chamado pra ser editor. primeira coisa que ele faz é botar pressão nos títulos do Marvel Wolfman e do Len Wayne, a tal ponto de eles estarem prestes a desistir. E aí a primeira coisa que o pessoal fala, acho que num dos assistentes dele, bate a porta assim: cara, o que você tá fazendo? Eles vão largar o título. Aí ele fecha a porta assim: você acha que eu tô forçando a barra? Porque esses caras me fuderam no passado. Eu quero mais que eles saiam da Marvel. Meu, que foi o tempo de endoidar pros dois saírem. Ele também não aguentou como editor e saiu. Mas só pra mostrar que teve essa vingancinha lá pro final da era de bronze, né? Eu queria dizer que a questão da saída do Coen, na verdade, foi um conjunto de fatores. Primeiro foi a sacanagem que fizeram com ele, que ele já tava meio prometido pra ser o próximo editor-chefe, não foi. Aí depois ficaram fazendo também interferência nas histórias do Homem-Aranha, querendo que ele colocasse isso e aquilo outro nas histórias. Chegou a um ponto que o Stan Lee chegou um dia: olha, eu quero que você coloque o aranha um Homem-Aranha tendo um aranha móvel, porque a gente tá fazendo um licenciamento de brinquedinho do carro do Homem-Aranha. Aí o cara ficou puto da vida com um negócio desse, porque o Homem-Aranha precisa de ter um carro que se balança pelas teias. Aí fez, mandou fazer a história em que dois executivos Corona Motors chegavam pro Homem-Aranha querendo essa ideia idiota, e os executivos tinham a cara do Stan Lee e do Roy Thomas. Aí o fim, assim, o ponto final pra ele foi no final da primeira saga do Clone, que o Stan Lee chegou, ele entregou lá a história que o Stan Lee forçou ele a escrever, entregou a história, o Stan Lee leu aí, mais ou menos, melhor que nada. Aí ele ficou puto da vida e saiu logo de uma vez. O Roy Thomas também, ele saiu do editorial também, puto da vida com o Stan Lee, porque o Stan Lee tava de trairagem com os freelancers, um negócio lá, um esquema lá de sair dizendo quanto é que eles ganhavam pra DC, e a DC dizer pra eles quanto eles ganhavam. Aí ele não queria também ficar sendo o cara, o Stan Lee fazia as trairagens e quem ficava com a imagem queimada era o Roy Thomas. O Roy Thomas também não aguentou e saiu fora. Aí no final das contas era o Stan Lee que zangando todo mundo lá na Marvel. Uns 70, praticamente. Tava pra lascar mesmo, cara. Toca no outro lado da moeda, a gente vai falar um pouco desses dois editores, né? Tanto o Wolfman quanto o Len Wein, eles tinham... Eles estavam trabalhando há menos de um ano na Marvel e, ao mesmo tempo, tinham trabalhos na DC. Eles tinham pego os dois, assim, que estavam fazendo um relativo sucesso, né? O Len Wein é bem lembrado pelo seu Monstro do Pântano, por sinal. E, na Marvel, ele tava tendo algum destaque, porque quando ele assumiu como editor, ao mesmo tempo, ele tava tentando revitalizar os X-Men. E assim, apesar do Claremont ser bem mais conhecido depois pelo trabalho dele, foi o Len Wein que foi, que a missão, na verdade, era do Len Wein ao recriar os X-Men, a gente precisa ter um grupo internacional, as revistas da gente estão começando a chegar lá fora. E aí, ele com o David Crockett começou a pegar alguns personagens que o David já tinha ideias pra eles criarem, né, que eles lá em casa tinham suas ideias mirabolantes e tal, e aí, tipo, criaram os primeiros protótipos do que viriam a ser os X-Men, né, tipo, eu lembro que um deles, que era o Senhor Aço, viria a ser o Colossus. Dois personagens diferentes, né, de poderes diferentes, se juntaram pra virar o que seria a Tempestade. E o Noturnus era pra ser um demônio, ele acabou virando um mutante que tinha características de demônio. E assim fez aquele mix, fez aquela Giant Size X-Men 1, que juntaria com outros X-Men do passado. E, digamos assim, foi aquela revolução, né? Foi realmente um sucesso imediato. Vale lembrar que a grande contribuição de Len Wein pra revista é justamente um personagem que ele tinha usado como coadjuvante numa revista do Hulk, que é o Wolverine, e que ele achou que seria legal colocar na época, já que eles estavam começando a alcançar o mercado canadense na época, então assim, cara, vamos botar esse aí, que esse aqui, ele é legal, tinha potencial, acho que vai dar certo. E virou, digamos assim, o grande sucesso que é hoje, que é o Wolverine. Só destacando que o Noturno, na verdade, quem arrastou ele foi o David Cockrum, que o personagem havia sido criado, só que não foi aceito, para ser introduzido na Legião dos Super-Heróis da DC, no qual o Jim Shooter estava escrevendo na época. Eu acho que foi o Len Wein, inclusive, que trabalhou um pouco nos Defensores, mas não chegou a ter a mesma peso do Englehart, né? É. Por um tempo. O Irmão Voodoo, e teve uma fase do Toy no Quarteto Fantástico. Mas o nome de Len Wein sempre vai ser vinculado ao Wolverine e os X-Men, não tem como, né? Depois, quando ele virou editor, ele se afastou bastante dos títulos. Se você tem uma ideia, ele, enquanto estava escrevendo X-Men, que estava virando um sucesso imediato, um funcionário, na época era apenas tipo um funcionário do escritório mesmo, começou a colocar o olho grande e aparecer na mesa dele pra dar umas dicas, né? Tipo, ah, ia ser legal se tivesse isso, né? E isso aqui também seria legal, né? Esse funcionário, muito tempo depois, você estaria conhecendo ele como Chris Claremont. Dando não. seus pitacos, né? É. Ah, então, aqui dando uma zapiada aqui e tal, parece que a fase que ele era o editor não foi das mais tranquilas, não, né? Foi um editor que se metia muito, que arranjou muitos atritos com certos setores da empresa, né? Ele também parece que, aqui relendo aqui, uma das partes aqui que eu achei bem interessante, que um dos títulos, que eram os campeões, né? O Lenny Way acabou intervindo, né? Fazer uma série de regras, né? Tinha que ter uma mulher, tinha que ter não sei o quê. Aí virou um grupo que, vamos dizer assim, ninguém vai entender porque o Anjo, o Homem de Gelo, a Viúva Negra, o Motoqueiro Fantasma e o Hércules iam se unir, né? Pra combater, aqui o próprio lhe fala, vilões como os falidos corsários da recessão. Em Los Angeles. Eu não sei quem era o escritor do Campeões na época, mas eu acho que era meio que... Isabela. É, eu acho que era meio que uma maneira dele botar o pezinho dele, porque a ideia desse escritor, do Tony Isabella, era que o Homem de Gelo e principalmente o Anjo iriam seguir pela estrada lá, pelos bandos dos Estados Unidos, tipo uma rota uma rota 666, né? E seguir o mundo afora, um título bem diferente. E aí ele bateu o pé, peraí, velho, se você vai criar um título de grupo, não pode ser só com dois caras, que grupo é esse, velho? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um fortão, que é o Hércules, uma mulher, a Viúva Negra, e aí o Motoqueiro Fantasma, vai, que o Motoqueiro Fantasma é legal. Cara, como né, que ele moto. Fez isso? Cara, como que ele escolheu isso? Ele fez por sorteio? Acho que ele jogou pra cima e foi escolhendo, né? Não é possível. É bom que foi caindo, né? É, bingo. Ou que dava pra tirar. Ou aquelas coisas assim, né? Que o autor fala, o que dá pra eu usar? Ah, só tem esse cara. Dos defensores mesmo foi assim, foi meio que imposto, né? Tipo assim, a gente vai criar os defensores e tal, mas usa esses clássicos aqui, vai. Tá bom, então. Os quatro clássicos que a gente conhece. Depois foi aumentando, expandindo, né? A Valkyrie entrou com uma mulher do grupo, né? O Kyle Richmond, que é o Falcão Noturno, entrou como a versão do Batman que vai financiar. Então já meio que mostrava assim, né? Ele era um cara que ele não devia ter a mão de ferro do shooter, né? Como ficou famoso. Mas era um cara que dava, se intrometia, né? Era uma coisa que já começou no Roy Thomas e que foi indo tanto pro Len Wein, pro Marvel Wolfman também mais pra frente. É porque ao mesmo tempo que eles davam liberdade, eles também estavam dando liberdade demais. Tava, como você tinha dito, estavam se criando mini feudos nas revistas lá, tipo, o Roy Thomas saiu do editor-chefe, aí ele ganhou o direito de poder escrever e editar suas próprias histórias. Aí o Len Wein, quando saiu, ganhou esse mesmo direito. Mark Wolfman também queria isso, o Jerry Cowan também queria isso. Aí os outros ficavam fingindo que estavam revisando um dos outros. E com isso, ele acabava que as histórias ficavam sempre uma guerrinha de egos. E o próprio Len Wein acabava não deixando isso acontecer, deixando isso rolar. Ele interferia um pouco nas histórias, mas ao mesmo tempo ele não tinha muito talento de gerenciamento, não queria muito, queria mais mandar nas histórias do que ter que ficar fazendo aquele contraponto de ter que falar com o financeiro, com os presidentes, ao mesmo tempo ter que falar com os artistas, os freelancers, e ficava deixando, empurrando isso com a barriga. E a Marvel tava um pouquinho já meio que caótica nessa época, porque havia muitos atrasos, a indústria não estava indo muito bem. Com esses atrasos, acabavam diminuindo um pouco a margem de lucro da própria editora, que eles não tinham muito isso. Tinham artistas que estavam começando a se achar, assim, como eles tinham liberdade, estavam começando a querer se achar o dono dos personagens. Isso acabava até influenciando até hoje, o Jim Starlin ainda pensa que é dono do Thanos. Isso acabava sendo até um pouco ruim para a empresa, porque não estava sendo assim, eles eram o líder do mercado, mas ao mesmo tempo não estavam lucrando. Tanto é que chega um momento no livro que eles comentam que o dono da empresa estava, se ele pudesse, ele estava doido para limar a Marvel logo de uma vez, acabar com a editora e tudo mais. O próprio Chris Claremont, em um determinado momento, ele declarou que ele já estava achando que aquilo ali era um passatempo, enquanto ele, assim, um passatempo, que ele sabia que ia ter um final e que até a década de 80 ia ter que achar um, entre aspas, emprego de verdade, porque estava muito bagunçado. Eles deixaram aquele negócio assim, exageraram demais na liberdade, deixaram isso muito bagunçado. Ainda bem que no final da década de 70 veio um herói pra salvar a Marvel. Então, o outro editor, o Marvel Wolfman, né? Ele cuidava das outras linhas de revistas que não tinham tanta atenção e também não tava tendo tantas confusões, mas tem um destaque justamente como a gente falou, né, o Marcos tinha comentado, retrazer, digamos assim, o gênero de terror pra Marvel, né, então praticamente a tumba do Drácula é todo o mérito dele, junto com o artista Gene Colan, e responsável por ter criado o Blade e várias coisas da mitologia que envolve esses personagens, e também ele foi responsável por dar umas alavancadas em vários outros títulos, né? Pouca gente sabe, mas ele co-criou o Mercenário, ele foi responsável por trazer pra Marvel aquele John Carter de Marte, né? Vários outros títulos que a Marvel tava interessada em adaptar franquias de cinema, porque uma vez que ela conseguisse isso, quem sabe não conseguiria o reverso, né? Levar algumas franquias suas pro cinema. E, apesar de tudo isso, quando teve as grandes confusões, é que o Laneway saiu, ele acabou assumindo como chefe titular por um tempo, mas o grande destaque dele acabou sendo pra DC, né? Quem conhece Marvel Wolfman sabe que ele é o grande responsável pela crise das Infinitas Terras, junto com o Pérez, né? E outros títulos de destaque da DC. Criar o Blade foi unir o útil ao agradável, né? Afinal, teve uma retomada aí de tentar criar heróis negros e assim, já temos a linha de terror renovada. Funcionou? Tá funcionando. Então vamos lançar um herói negro lá, beleza? Beleza. Então colocaram o Blade lá pra caçar vampiros. E que até deu certo, né? Ele ficou personagem por um bom tempo, né? De destaque. Pois é. Finalmente encontraram um meio pra deixar o segmento fazer sucesso, né? Vale ressaltar que depois do Howard, não esqueça que o Howard também é da Marvel. Ele foi o primeiro personagem super-heróico que foi pro cinema, não foi aqui mesmo. Não. Temos que lembrar o quarteto do Roger Corman, geração. Foi pra sala. Qual parte foi pro cinema? O Capitão América de 90, aqueles filmes do Hulk que tinha um Thor e o Audacioso. O Justiceiro da Tartaruga Ninja. A questão é que o Blade foi o primeiro herói Marvel a realmente fazer sucesso no cinema. Tá, é prazer. Concordo com você. Minha correção sua válida. Pois é. O Blade foi o cara que praticamente começou a era de quadrinhos no cinema. Se a gente fez aquele podcast sobre a fase 3, a gente deve muito a ele. Na verdade é essa. Deve muito a ele e ao Wesley Snipes. Excelsior! E aí, acompanhando essas criaturas, né? O Paulo até comentou que havia tanta liberdade criativa, né? E tem as estrelas da época, dessa nova fase criativa da Marvel, né? Três nomes aí vão entrar em destaque aí, pelo menos que a gente selecionou aí a princípio. Vamos começar com um cara que pegou a maior quantidade de carro-chefe, né? Que é o Steven Englehart. Ele, bom, inúmeros trabalhos dele, né? Doidão, né? Vingadores, Capitão América dele, que ele botou vários contextos políticos. Os Defensores, né? Ele, por sinal, foi o primeiro responsável a fazer um crossover entre os Defensores e os Vingadores, né? Coisa que acho que já foi publicada aqui. Sim. Como maiores clássicos, né? A guerra entre os Defensores e os Vingadores. Que a gente pode considerar, inclusive, o primeiro crossover de fato. Gente, lembrando que o Stan Lee já tinha feito aquele negócio de Homem-Aranha começar uma história aqui, pro Quarteto Fantástico e tal. Mas essa aí teve aquele bate-bola, hein? Ia pra uma revista e voltava. Então, a estrutura de crossover. É, a estrutura que a gente conhece hoje. Então é bem definido, né? Outras coisas que ele deve ter... Ele co-criou com o Starling e um Shang-Chi, mestre do Kung Fu. Meio que os dois eram viciadões em lutas de Kung Fu, que era febre nessa época, né, na TV. Doutor Estranho também ele fez. E ele criou lá a personagem que virou a personagem xodó dele, que era a Amantes, que era uma prostituta vietnamita que ele colocou nos Vingadores, porque ele achava que os Vingadores tinham que deixar de parar. Ele tava reclamando que os Vingadores pareciam crianções e tinham que agir como homens. Aí colocou uma personagem cujo golpe era... Como era mesmo o golpe dela, que eu não lembro? Não sei que... Cara... Ela dava tava... uma gravata de... Eu não vou usar a palavra. Mas uma chave de perna no cara. Ele dava a chave de perna no cara. E aí o cara perdia o fôlego lá e caía. E aí isso pegava meio estranho assim, o pessoal fazia vista grossa, porque como você falou mesmo, Paulo, ninguém batia o bedelho na revista de ninguém. Não, e era pior ainda. Ele conseguiu deixar a história mais viajada ainda, dizendo que colocou árvores psíquicas no meio falantes antes do Groot, quer dizer, depois do Groot, mas que na verdade ela descendia dessas árvores, era a Madonna Celestial que ia dar um filho, sei lá o que, com o corpo morto do marido dela, uma viagem toda lá. Na verdade, resumindo basicamente, é que o cara tava muito drogado naquela época ali. Sabe isso que era de ligado? Olha, olha, o cara era louco. O cara era, acho que dessa geração aí, é um dos mais malucos, cara. Ele sei lá escreve... que ele usava, cara, mas porra, era... Ele escreveu uma saga gigantesca do Capitão América, que é a contra o Império Secreto, na época do Watergate. Aí no final, o grande vilão era o presidente dos Estados Unidos, e ele jurando pra todo mundo que não era o Nixon. Aí assim que a história foi publicada, ele saiu gritando: era o Nixon sim, eu menti pra todo mundo, barriga. Era o jeito, cara. Tava implícito ali, né? Só que ele deu um enrolado. Eu acho que ele sabia alguma coisa do Watergate, cara... também, cara, porque... O tempo que ele escreveu isso até chegar ao final e coincidir justamente com a praticamente a saída do Nixon, ele devia saber alguma coisa. Falando de histórias confusas, não foi ele que fez aquela história que o Doutor Estranho e a Cleia voltam pro passado, encontram-se com acho que o Benjamin Franklin, o pessoal da primeira lá... Independência dos Estados Unidos, e a Cleia tem um romance com o Benjamin Franklin? Ah, não. Esse era o plano dele. Ele queria fazer um épico em 2 edições que ia terminar com o Doutor Estranho enfrentando um vampiro que estava sugando o patriotismo norte-americano. Não, mas isso teve, Paulo. Sabe por quê? Porque na revista do Deadpool recentemente, o Deadpool tem uma zoada do Doutor Estranho, fala: eu não esqueci o que você fez com a Cleia, e sai. Só que aí depois ele disse que o Benjamin Frank, nessa história, teve que corrigir isso, né? Que o Benjamin Frank não era o mesmo Benjamin Frank, ou que ele tava meio que fora do ar, sei lá. Não é porque pelo que eu tinha lido, ele queria fazer um épico de 12 edições, que na segunda edição ele atrasou o Vingadores, aí o Jerry Cowley, se deu mal, tá demitido. Não, mas ele fez, isso tá publicado. Eu coloco aqui a foto da Clay e o Benjamin Franklin dando uns amassos. Opa, tá na edição. Ele continua. Amantes é o caso dele que consegue ser pior que o Starling com Thanos. Porque ele saía de uma editora, aí ele levava a mesma personagem, só mudava o nome e continuava a história de onde parou, da personagem. Aí não importava a história que a revista que tivesse, ele dava um jeito de colocar um personagem que era idêntico à mãe. Ele criou uma personagem pra equivaler a ela também, né? Eu não sei qual é o nome agora. Todas as editoras que ele foi, ele fez isso, a questão é essa. Ele continuava sempre a mesma personagem lá. Ele não largou o osso de jeito nenhum. Eu fico imaginando que devia ser ele e o Starling tendo trecos, lendo o Guardiões da Galáxia da dupla DNA. Não, mas eu acho que ele até gostou, viu? Pô, esse Angry Heart, cara, é muito doidão mesmo, cara. O cara aqui chega e fala assim do Fera, cara. Fala da entrada do Fera, né, nos Vingadores, ele fala: não, pô, agora é o seguinte, o Fera tá mais velho, eu vi no Rock'n'Roll e tava fumando um agora, só que eu podia colocar isso nos quadrinhos. Ele fez toda a inferência, né? Ele foi ele que deixou o Fera peludão? Foi. Ele valorizou bastante o Fera até em aventuras solos, acho que foi na Amazing Adventures, né? Por umas 5 edições, em 73. E aí acho que ele deve ter dado uma puxada de bola pra. Em um dos momentos o Fera foi pro Vingadores, né? Mas aí acho que foi mais pro final. Mas ele também acho que mexeu com aquela Patsy Walker, né? Ela virou a Felina mais tarde, né? Ele mexeu com o Capitão Marvel e tinha. Pô, aqui tem uma clara referência a LSD, né? Numa parte das histórias, né? Ah, é. Essa tal história do Rick Jones pegar uma pílulazinha pra ficar viajadinho, né? Tal. Isso era vitamina C. Vitamina C, cara. Vitamina C é essa, hein, cara? Vale ressaltar isso, ele fez depois de Jim Starlin passar pelo título. Então, pô, o cara era completamente assim. E era o cara assim, era o cara mais politizado da época, né? Acho que um dos caras mais politizados, pelo que eu vi também, foi um cara que sempre bateu de frente com os superiores, né? Não era um cara muito fácil de... Mas, ao mesmo tempo, ele era um dos mais egocêntricos. Porque essa turminha aí era: ou é do meu jeito ou tô fora. Mas, Paulo, é aquele negócio, eles se acostumaram a isso e virou uma briga de egos, como você bem falou. E dentro de uma empresa que o Stanley tava lá, e tava lá ainda, viu, gente? Dentro de uma empresa no qual o Stanley gostava de ficar em cima do muro, isso era uma vitória. Não, isso aí era um avanço. E já que a gente falou tanto de Jim Starlin aqui, eu tenho que falar desse autor aí, que pra mim é o preferido até hoje, assim... em termos do trabalho que chegou até o momento, né? E curiosamente, eu vi uma recente entrevista com ele, em que ele faz referência, né? Assim, ah, Jim Starlin e tal, sempre relaciona você ao Thanos, que a gente fez até o podcast esse do Thanos, né? Mas você já fez trabalhos com outros personagens, o que, é que você acha e tal? Aí ele falou assim, não, mas as pessoas estão certas. Eu só fui pra Marvel por conta do Thanos. Eu, digamos assim, cutuquei o Mike Frederick na época pra criar o Thanos em Homem de Ferro 55. Depois que eu assumi o Capitão Marvel, eu coloquei o Thanos pra ser o arqui-inimigo dele. Quando eu saí e quando me chamaram de volta pra escrever o Warlock, eu também trouxe o Thanos, e toda vez que me chamava era o Thanos. As pessoas pensavam que eu tava escrevendo outros títulos, mas eu tava escrevendo só sobre o Thanos. E assim, digamos assim, essa é a grande odisseia do Jim Starlin nessas histórias. Ele deu uma grande mudança pro Capitão Marvel, né? A gente fez um podcast sobre isso no número 69. Foi ele que revolucionou o personagem pra ter aquela coisa mais filosófica, ter aquele poder da consciência cósmica, virar o protetor do universo, né? E ao mesmo tempo que o Warlock, que quando foi criado pelo Roy Thomas, foi trazido de novo pelo Roy Thomas para ter uma revista própria, né? Era aquele personagem que devia ser a nova referência ao Jesus Cristo Rockstar. E ele meio que colocou esse lado e não, colocou toda uma filosofia deturpada e tal, da coisa, cheio de alienações, cheio de inferências. E curiosamente, toda vez que ele tentavam mexer nele, tentavam cutucar ele pra dizer assim, olha, cara, tá viajado demais, Jim. Aí ele ficava zangado e colocava uma cutucada na história, né? Eu lembro que muita gente falava assim, pô, o Jim Starlin é muito maluco, ele bota de repente o Warlock brigando com dois palhaços que estavam batendo em outro e querem também transformar ele num palhaço. E mal sabiam os próprios editores que eles estavam cutucando. Stan Lee, o John Romita e o que tava apanhando era o Roy Thomas. Porque eles diziam que eles estavam, na época, eles estavam querendo formatar o estilo Marvel pra ele modificar pra ser o dele. E ele não aceitava isso. Vale ressaltar que o Jim Starlin foi a segunda pessoa depois do Jim Steranko a ter controle sobre roteiro e arte, e ninguém mexia. Então, demorou pra ter um outro cara assim na Marvel, né? E ele construiu todo o panteão cósmico, digamos assim, que a gente conhece hoje. Precisava ser um Jim. O que é um Jim? Ah, vai. Ei, não, mas sério, cara, agora falando sério. Eu só fiquei imaginando, tô falando esse negócio aí, eu imaginando que se o Jim Starlin tivesse saído do Mestre Kung Fu na primeira edição, eu tô imaginando o Shang-Chi enfrentando o Thanos com o golpe de Kung Fu. De alguma maneira ia estar, cara. Pior que é, o Jim Starlin realmente, desse pessoal aí, eu acho que são dos melhores mesmo. Até eu já falei muito bem das histórias lá do Capitão Marvel contra o Warlock. E ele realmente, assim, ele fez muitas mudanças lá nas histórias, ele tinha essa liberdade toda, ele conseguia escrever bem os personagens. E você até via, assim, no final da fase do Capitão Marvel, você estava já percebendo que a história realmente estava tendo sucesso, porque começaram a ter spin-offs da trama, o Demolidor, começou a aparecer os Vingadores, são spin-offs, tem uma história que é um spin-off da trama principal no Capitão Marvel. O Capitão Marvel realmente estava sendo um estouro de vendas ali. E não tem muito o que falar, o cara realmente tinha muita qualidade, era muito bom, ele não era tão egocêntrico quanto o Engelhardt, porque ele até conseguia trabalhar em, assim, ele conseguia, ao mesmo tempo ele conseguia trabalhar em equipe, porque ele trabalhou em equipe com o Engelhardt, com o Mark Wolfman, o Demolidor, e ele também conseguia dar seu jeitinho de terminar a história, mesmo dando o seu próprio título, que foi a saga do Warlock, e ele não, que a história acabou, então o editorial chegou pra ele dizendo, olha, a gente não tem como fazer um anual do Warlock, a gente tem um anual dos Vingadores. Aí ele foi lá, deu um jeito de conseguir terminar a história do Warlock, colocando os Vingadores e o Capitão Marvel na história. Só que aí olhou assim, ixi, não consegui terminar bem. Olha, a gente pode colocar numa Marvel um One anual aqui, mas aí vai ter que botar o Coisa e o Homem-Aranha. Ele conseguiu dar seu jeito de botar o Coisa e o Homem-Aranha na história, e isso tá muito boa. E outra coisa, né? Que quando ele se revoltava, boa parte ele descontava dentro da própria história, né? Digamos assim, o voto de protesto dele não era um bate-boca direto. E quando ele saía da Marvel, assim, cara, não tá dando pra mim, eu vou sair, desculpa aí. Tanto que assim, de vez em quando é que a Marvel chamava ele pra fazer uma coisa, que ela sabia do peso que o Jim Starlin tinha, que depois ele começou a escrever meio que, um dos primeiros, né, que começou a escrever também solo por aí, né, ele criou o Dreadstar, quando a Marvel começou a criar o selo Epic, né. E aí o sempre chamavam ele assim, ó, Jim, a gente quer escrever uma série de graphic novels agora, a gente quer começar matando o Capitão Marvel, cara. Você poderia fazer? Eu digo, beleza, vou lá, só que tá o Thanos. E aí, acho que ele também, depois de matar o Warlock, né? Falou assim, cara, você matou o Warlock, você matou o Capitão Marvel, você não quer matar agora numa graphic novel? Acho que quem foi o Shang-Chi ou foi o... foi o Shang-Chi, né? Acho que foi o Shang-Chi, acho que foi o Shang-Chi. Você não quer matar o Shang-Chi, não? Aí ele falou assim, não, essa não tem, eu vou forçar a barra botar o Thanos aí, não quero, cara. Porra. Não, mas ia ser... Peraí, peraí, essa ia ser a história mais aceitável entre o Thanos e o Shang-Chi numa mesma história, se enfrentando, que é o Shang-Chi morrer. Ia mas durar uma página, de ser um tirinha. E o resto era o Thanos filosofando. Essa foi boa. Ou então ia rolar, sei lá, né? Igual casar versus Thanos, né? Enfim, deixa eu falar. Né? Mas até aí... no Dreadstar ele levou o Thanos também. Afinal, o Lorde Papal é o quê? Na DC ele fez o quê? Ele trabalhou um pouquinho na DC, mas foi mais do que Batman, né? Algumas coisas filmes. Batman Messias matou. Acho que ele matou o Jason Todd também. Ele matou o Jason Todd e ele trabalhou com o Darkseid, que é o Thanos da DC. É, não podia faltar, né? Foi aquelas. Odisseia Cósmica. Ele fez essa guerra Hantanagar, né? Um negócio assim. Matou os novos deuses também. É, justamente quem era herói? Thanos, Darkseid. Ele foi um dos caras que mais defendia, inclusive o Kibbe, né? Na meio da confusão, quando o pessoal tava. Kibbe voltou pra Marvel por um tempo, né? Depois ele era um dos caras que defendia, né? Tipo, o pessoal não tem respeito pelo pessoal que criou a editora e tal. Então ele era meio doidão, mas ele tinha uma linha de raciocínio coerente, né? Essa coisa absurda, não. Pra você ver, assim como ele não aceitava autoridades superiores e tal, mas ele tinha um peso, ele foi um dos primeiros caras que zoou o Comic Code, né? Que ele botava na revista dele, Cosmic Code Authority. Nessa linha aí, tá faltando falar do Steve Gamer, que talvez você não conheça em primeira mão, já que ele tá afastado das duas grandes editoras, né? Mas ele é o grande criador do Howard o Pato. Tudo começou nas histórias do Homem-Coisa, né? Aquele pato falante, cheio de crítica, coisa absurda, tava aparecendo lá no meio das histórias. Mas também tava... Ele deu uma outra conjectura pras histórias do Homem-Coisa, né? Apareceu mais tramas ligadas ao ocultismo, né? Aquela feiticeira Jennifer... Como é o nome dela? Jennifer o quê? Karen, né? Outros personagens tipo, assim, que não tinham nada a ver, tramas bem mirabolantes, começaram a aparecer do nada, só porque ele queria. E aí alguém deu uma puxada de orelha assim, ô Geber, beleza, tá um pato agora falando assim, do nada, né? Tem isso, tem aquilo, tá meio complicado, né? Tipo, é o mesmo universo, Marvel e tal, o pessoal. Aí, beleza, tal. Aí ele colocou que o pântano do Homem-Coisa era um portal multidimensional pra várias realidades. Aí explicava até todas as loucuras possíveis pra ele. Não, mandaram ele se livrar do Howard. Aí o que foi que o cara fez? Um belo dia o Howard tropeçou na pedra, caiu no portal do esquecimento. Ia ficar por lá se não fossem os fãs lá doidos pelo Howard, o pato, e que ficaram insistindo até que ele conseguiu forçar a volta do Howard, já que o Howard praticamente era a estrela da história. Cara, assim, choveu de tapa, o editorial ficou maluco. Muita gente não queria o Howard, acho que nem o Marvel Wolf tava aceitando também ter essa coisa tão fora de nexo assim, em relação a todo o universo Marvel ali. Mas aí, digo assim, pelo peso que tinha, acho que Stan Lee teve que interferir na história, tipo assim, que ele não queria também. E aí, então, tudo bem, então bota o Howard aí mesmo, o título fica com você. Tanto que o Gabriel foi um dos poucos que, quando começou a ter uma pressãozinha pra ter controle editorial, ele foi um dos poucos que ainda manteve por um bom tempo contra a história do Howard. Apesar de que, quando virou revista mensal, não durou muito. Ela não teve tanta vibração como tinha no começo, quando era só Homem-Coisa. Agora a gente descobriu que, na verdade, o Alan Moore copiou o Steven Gerber quando criou lá o Constantine na sua fase do Monstro do Pântano, né? É. A mesma coisa, praticamente. Vamos criar um coadjuvante bonzão pra botar num cara que parece um monstro gigante verde. Depois fica reclamando todo mundo plagiar ele na DC agora. É, o Gerber eu acho que ele era mutante, né? Porque ele criou o Howard. Ele disse que ele simplesmente estava lá escrevendo e entrou em transe dentro do apartamento dele enquanto o vizinho escutava salsa. E ele não estava usando drogas. Ele cria no Homem Coisa personagens do tipo um bárbaro que sai de dentro de um pote de pasta de amendoim. E o cara não tá usando drogas. Então só tem explicação, ele é mutante. O sangue dele vira drogas pra ele mesmo. Sintetiza, né? Ele sintetiza. Ele faz a própria droga dele, porque... eram umas ideias muito viajandonas que ele teve até o fim, né? E o pior era o método de criação dele, era o mais absurdo de todos, porque ele, parece que era ele também, o Englehart também era desse jeito, que eles escreviam a trama da história e não sabiam como ela ia continuar. Eles literalmente não sabiam, eles faziam um gancho, não sabiam como resolver esse gancho. Aí eu ficava pensando. Um dia, quando fosse conseguir resolver no prazo lá pra entregar a revista, eles pensavam como continuar a história. Aí eles diziam, não, o lado bom é que eu vou conseguir. Se nem eu sei pra onde a história vai, os leitores não vão adivinhar pra onde a história tá indo. O lado ruim é que aconteciam as maluquices, como um elfo armado matando o coadjuvante do nada na história do Homem Coisa, que toda edição ele matava mais um personagem, e nem ele sabia pra onde é que essa história ia, porque ele não sabia quem era o elfo, pra que tá fazendo isso, por quê e pra onde. Mas ele achou legal um elfo matando todo mundo, e um dia ele fez essa resposta. Funcionava, né? Mas era meio chutado. Cara, teve não é à toa também que o Howard e o Pato também não foi um sucesso, porque chegou uma hora na história que, tipo, o desenhista pensou, ah, não, olha, fez sucesso, tá fazendo esse negócio aqui, vou largar a Marvel e vou começar a vender histórias de Scarface Dust, porque vende e eu vou ficar com dinheiro só pra mim agora. Aí o Steve Gerber ficou maluco com isso, chegou aí, ah, eu vou pegar o meu carro, vou me mudar pra Las Vegas, ficar com meu amigo lá. Eu vou escrever uma história do Howard Pato, que é eu sofrendo nessa viagem pra Las Vegas, e reclamando de prazo, e o Howard chorando, e numa moto. Cara, o cara era maluco, você acha que tipo, ele botava... Pronto, acho que a melhor definição, não sei se foi do discurso, se foi de outro cara, que é esses caras, às vezes, parecia que eu tava escrevendo pra eles mesmos, não pra uma empresa. Aí, esse é o problema desse negócio assim, que dá liberdade demais pra o cara, assim, porque como é que uma história dessa passa, cara? Eu nunca ele pode ser maluco, mas ele não era bobo nem nada, né? O lance é o seguinte, vocês lembram que o Howard teve um filme, foi um dos primeiros personagens da Marvel, inclusive, que teve um filme, né? Produzido pela Lucasfilmes, detalhe. Lucasfilmes hoje tá com direito com a Marvel de novo, já que a Lucasfilmes entrou na Disney, né? E entre as maluquices que tinha, você pode ver que naquele filme tinha um romance entre o Pato e uma personagem feminina da Terra Humana, né? A mãe do Marty McFly. É, exatamente. O engraçado é o seguinte... Era totalmente esperada, né, que esse personagem é a Beverly Switzerland. É totalmente esperado uma mulher lá que chegou no bullpen da Marvel um dia, né? Descobriu que amava quadrinhos, isso aqui foi visitar o tal de Mary Screening, sei lá. E todo mundo quando chegou, a mulher, pô, mulher aqui, velho, o que é isso? Existe e tal. Sei que lá, todo mundo lá, meio que gaguejando, assim, olhando arregalar e tal. Meio que cercando a mulher, ela tava meio incomodada. Aí ele surge, meio que levitando do nada, pega a mão da mulher... Tira ela do meio do bolo daquela marcharia toda, leva ela embora e os dois começam a namorar. Tipo, o pessoal fala assim, peraí, o Gerber? Esse cabeçudo aí? Como assim? Não, olha, é inexplicável. Outra coisa que o Gerber ficou bem conhecido, além do Howard, é do tal do Ômega Desconhecido, que era uma história também altamente viajadona, né? Sei que é muito viajandona, tanto que ela não é nem muito reconhecida dentro da Marvel mesmo. Ele é tipo assim, um cara que morreram num acidente de carro, aí tinha um poder super dotado, também era meio autista, e aí ele é adotado por uma enfermeira, o colega dele de quarto era bem esquisito, morava na cozinha do inferno. Mas aí o mundo ao redor, tipo, era dominado por vinha aliens atacar ele e ele tinha que destruir. Tinha uma coisa totalmente estranha, né? No contexto da história. É, a revista durou algum tempo até que teve que ser cancelada e prometeram que iria continuar essa história, acho que foi nos Defensores, uma coisa assim. Só que acabou ele saindo, brigando com a Marvel antes disso. E aí, meio que resolveram a trama dele matando o cara, o Ômega. Morreu, acabou, a história termina aí. Ou seja, o velho método de escrever e vou escrever na hora o negócio. Então vou matar ele, pronto. É, pois é. O lance todo é o seguinte, o Gerber depois que brigou definitivamente com a Marvel, ficou bastante conhecido por uma longa batalha pelos direitos do Howard. E chegou ao ponto de criar uma revista satírica. É, a primeira revista era o que? O nome dela? Não, esqueci agora. Destroyer Duke? Não, é a outra antes dessa. Era Stewart e o Rato. Não, antes dessa. Antes dessa, ixi, aí, clássica. Enfim, aí depois teve uma briga, aumentou mais, porque a própria Disney mandou ele alterar, a Marvel alterar o personagem, que modificar fisionomicamente o Howard. Por isso ele teve que usar calça. E o patrono de não usar calça, a grande diferença é essa. Ele tem mais pudor. Os olhos diminuíram também um pouco. E aí ele ficou puto, já que ele não podia nem usar, mas o Howard usar vida tá me enchendo o saco. Então eu vou criar o Stuart e o Rato. E zoar as duas. No final das contas, ele ainda se junta com o Jack Kirby, que ele encontra, assim, os dois que conviviam no mesmo clube, alguma coisa desse tipo. E aí decidiram que, assim, vamos juntos nos vingar da Marvel, Jack. Vamos criar o Destroyer Duck. E aí, enfim, rendia pros fãs do Howard, digamos, que gostavam de acompanhar. Nessa época, os caras que gostavam da Marvel, DC e tal, feita gente, né? Gostava de ver a confusão com menos solta, né? Então eu começava a acompanhar umas revistas de fofoca que tinha na época, né? Ou então nas convenções, quando alguém dava um depoimento, ele falava assim, caramba, tal. Então é um pessoal meio novelinho, os fãs mais hardcore assim, gostava dessa confusão. Tanto o Englehart quanto o Gerber já são falecidos, né? Não, o Englehart não. Gerber sim. Gerber morreu. Cara, deixa eu ver até se ele morreu mesmo. Gerber morreu em 2008. O Englehart. Cara, ele morreu, senão ele deveria ter feito. Ele deveria ter feito um filme tão grande com aquela cena pós-pé do Guardião da Galáxia. Hoje eles conseguiram homenagear ele, né? Sim, é citado tudo, mas agora já foi, né? E agora é cita, ele morreu, não vai ter encheção de saco nenhum. E pensar que todo o objetivo da Disney comprando a Marvel e a Lucasfilm foi poder fazer o filme do Howard na fase 4. Então, esse aí praticamente seria os três mais evidentes. E aí a gente tem um cara que ele, antes da saída do Marvel, o Wayne, que tramitou entre um período e outro, que é o Bill Mantlo. Hoje a gente conhece bem a situação dele, crítica, né? Que ele acabou se acidentando num automóvel, atropelou ele. Eu não sei se ele tava a pé ou de bicicleta, enfim. Ele não foi socorrido. Hoje ele tem problemas, inclusive, até hoje ele vive em dependência de ajuda hospitalar. Um vez ou outro você vê que o pessoal faz tipo alguns eventos, algumas coisas para arrecadar dinheiro para ajudar. A própria Marvel já garante faz muito tempo uma assistência médica para ele. E é um cara assim, vamos colocar dessa maneira, era potencialmente um grande quebra-galho da Marvel. Não sei com o que comparar ele hoje, mas assim, ele é um cara que era o pau pra toda a obra. Tanto que foi pra ele que criaram uma revista chamada Marvel Filim, né? Era ele com o Saul Buscema. Isso, com o Saul Buscema, né? Que era outro pau pra toda a obra na época. E aí, por exemplo, coisas que a Marvel precisava de roteiristas pra uma série que ia lançar de um robô chato pra caceta e feio pra caceta, pra dar conta. Ah, que era o Ron. Bota o Bill Mantlo. É, a Micronautas, bota o meu Mantlo, né? Todas as franquias que tinham na hora vazia. Ele teve um run muito bom na fase do Hulk. Ele pegou em algum momento também, acho que o Howard, né? Nessas confusões que quando saiu o Gerber. E ele, digo assim, dava confusão, assim, quem é que pode preencher e preencher legal esse título? É o Bill. Então, assim, toda a história que colocavam ele conseguia dar uma vertente diferente para as histórias. A encruzilhada do Hulk, momentos nos Vingadores também. Ele cuidou de uma época da franquia do Battlestar Galactica. Enfim, são inúmeros poucos títulos que fazem menção a ele, e ele é tipo ser um pau pra toda a obra. Talvez a maioria de vocês acabe lembrando dele, no final das contas, porque já fez referência no filme, ao Rocket Raccoon. Ele foi co-criador, né? Teve ele com quem mesmo? Com Kate Giffen, né? Que criou o personagem. Mas ele que acabou dando o gás pra criar aquela minissérie em 4 edições, que fez sucesso. Colocou ele na história do Hulk e seguiu adiante, né? Ah, só um adendo. Nem bicicleta, nem a pé. Ele foi atropelado, ele tava de skate. Tá de patins. É, rollerblade. É rollerblade, né? Rollerblade, aqueles patins de linha... Aqueles patins de mais radical, né? É, assim, a situação até bem triste e tal, mas... E já faz um bom tempo, né, cara? 92, cara, já... Quando ele se afastou de vez, infelizmente, né? Inclusive, eu já tô vendo aqui, ele também teve um dedinho aí, um dos últimos trabalhos dele, né? Na co-criação do Manto e da Daga, em 1982, e mais pra frente, também no Torneio de Campeões. Ele foi um dos co-escritores. Uma curiosidade aqui, né? Eu não sabia não, mas Bill Manto é um colega de profissão, cara. Ele se formou em Direito no meio dos anos 80, passou no exame, né? Ah, tá. Você que era teu amigo. Não, pô, colega de profissão, é. E aí ele, inclusive, foi defendido, assim, seria algo, ele, vamos dizer assim, seria algo que seria similar aos advogados dativos, ou seja, advogados que defendem pessoas que não têm condições financeiras, né, de arcar com custos, né, judiciais, né? Lá no Bronx, cara. Então o cara é um nobre colega também, né? Passando essa grande fase meio que conturbada do Len Wein e do Marvel, a gente teve um pequeno momento com o Jerry Conway. Depois disso, eu acho que quem foi que o editor? O Art Goodman? Foi isso? Foi o Art Goodman, porque se eu não me engano, parece que o... Depois que o Marvel saiu, aí o Jerry Conway finalmente conseguiu lá o cargo que ele tanto queria, editor-chefe. Chegou lá, viu a bagunça que tava sendo com todo mundo, assim, o caos. Ele encontrou o caos lá. Aí ele começou a tentar arrumar a casa. Só que ele foi tentar falar com o Englehart: ó, cara, você pode fazer isso, isso, isso aí. Quer saber? Vou sair fora, não gosto mais de você. Ele aproveitou essa bagunça, aí conseguiu se livrar do Len Wein e do Marvel Wolfman, mas chegou um ponto que ele tava num estresse gigantesco, porque era tanta guerra de egos, era tanto mimimi, era tanta gente querendo mandar em si mesma e só escrever pra si, que ele disse que das duas uma, ou ele saía ou ele começava do zero, assim, ele demitia todo mundo e começava do zero chamando gente nova. Porque a estrutura estava toda já enraizada para ser aquele caos. Aí ele era assim: ah, eu não quero fazer isso aqui não, tchau para vocês, estou saindo fora. Aí ele foi lá, pegou os títulos que ele queria para ele, entrou nesse mesmo esquema de se auto-ser editor e deixou a bucha pro Art Goodman. Esse Art Goodman, ele era o cara que estava cuidando da revista Preto e Branco nessa época. Porque só que o cara que tava em segundo em comando tava doido pra virar o editor-chefe e nessa época não deixaram. Era um tal de Jim Shooter. Aí o Art Goodman era o cara que foi o editor-chefe por 2 anos, mas ele não queria ser editor-chefe. Ele não gostava daquilo. Ele foi porque era ele ou o Jim Shooter. A gente vai tocar ainda da fase do Jim Shooter, né? Pra falar dele. Como é que mudou a estrutura da Marvel, mas assim, o Goodman meio que se perdeu na época. Vale salientar aqui, já que a gente vai estar citando os grandes talentos da época, nessa fase estava tudo indo muito mal mesmo para vender. A única coisa que pegou e continuou foi os X-Men do Claremont e do Byrne. Vale salientar que, apesar de ter virado febre, o negócio se movimentou. Ficou até um negócio assim, meio complicado, né? Porque quando o Claremont assumiu, tava ele com o Cockrum. O Cockrum não tava dando mais conta. Inclusive, ele cuidava de capas até, de fazer capas. Hoje em dia é comum ter essa função de ter só capistas. Na época, era uma das poucas coisas que... Uma das poucas pessoas que só fazia isso, talvez fosse o Cockrum. E aí, quando ele viu que o Byrne tava interessado e pegar o título de olho grande, né? E aí ele começou até a demorar. Então, eu vou aguentar até a última no X-Men. Vou aguentar, tá. Não deu mais. Ele criou um monte de personagens, pra dizer que ele criou, né? Que foi o pessoal da Guarda Imperial do Shi'ar. E aí entregou pro Byrne. Tá, agora eu realmente não aguento. Toma. E aí foi uma coisa que realmente fez um grande sucesso. Ele alavancou uma grande personalidade feminina, que era Jean Grey, que era meio apática na época. Tanto o Claremont quanto o Byrne falavam isso. E tornou ela uma força, né, um grande poder, tornou talvez o maior perigo, um dos maiores seres da Marvel na época, né, fazendo frente a entidades cósmicas. Só que assim, apesar de ser um grande sucesso em convenções, todo mundo tá atrás do Byrne, tá atrás do Claremont, né, a relação entre eles, a gente sabe, já de vários momentos, né, não tava saindo muito bem. Um queria uma coisa, outro queria outra, e discutiam. Claremont sempre muito viajadão, o Byrne queria um negócio mais cru, né? É tanto que em vários momentos, não é só o Byrne, reclama do Claremont ser prolixo. Então, vocês, leitores que reclamam, vocês não estão sós. Os próprios colegas, os próprios são, reclamavam. Quem disse que o Claremont é prolixo? Imagina. E aí a coisa degringolou até que eles meio que se afastaram, né? O Byrne acabou sendo o terceiro cara com bala na agulha pra ser roteirista e desenhista. Então ele de repente resolveu se afastar do Claremont, né? Seguiu o canto dele pra fazer o Quarteto Fantástico. Afinal, é o grande carro-chefe da Casa de Ideias sempre, por mais que esteja desprivilegiado hoje, mas é um grande renome, uma grande honra fazer. Fez uns outros títulos também paralelos, mas o grande carro-chefe era dele. E o Claremont continuou fazendo um sucesso de X-Men. Nessa época, quando teve essa cisão, já era o Jim Shooter como editor, né? E ele não achou ruim, não. Ele sabia que X-Men vendia de qualquer jeito. E aí deu uma maneira de alavancar o Quarteto Fantástico. Eu tava aqui lendo. O Byrne, ele chamou todos os vícios de escrita do Claremont de Claremontzices. Eu devia adotar isso. Pois é, aí ele citou lá, era italização excessiva pra ficar enfatizando, porque se ele enfatizava tudo, logo nada tava enfatizado. Todos os personagens sempre iam tirar férias na Inglaterra, todos os personagens sempre ficavam refletindo e pensando sobre a vida por longos monólogos de pensamento que duravam páginas. E a maior raiva dele era que uma edição perfeita dos X-Men tinha que ser os X-Men em roupas civis conversando e andando na Village sobre a vida, refletindo sobre alguma coisa. E enquanto isso, o Claremont brigava dizendo que lutas, que era o que o John Byrne queria fazer, era botar lutas, eram coisas vazias que não tinham conteúdo. Aí ficava essa briga, esses dois. Que vamos ser sinceros, enquanto esses dois estavam lá brigando, mas trabalhando em equipe, renderam muitas das melhores histórias dos X-Men, até hoje. É, exato. É isso que o Jim Shooter até fala, né? Fala assim, cara, eles brigam, mas tá saindo esse material de qualidade, deixa eles brigar, cara, tá nem aí. O Jim tinha dessas, né? Tipo, ele, tipo assim, esse lenga-lenga, esse mimimi, deixa quieto. Se matem, hein? É. O curioso é o seguinte, o Claremont é bem conhecido dentro do meio, né, principalmente depois que esse livro saiu da História Secreta da Marvel, por ser um cara meio malucão, né? Tipo assim, a gente fazia, não, o cara tem uma mente brilhante e tal, mas ele era adepto de ir pra lugares de orgia de sexo com a esposa dele, né? Que inclusive começou como secretária da Marvel, né? Acho que teve em algum momento, acho que foi o próprio Jim Shooter que achou estranho, quando chegou logo na Marvel, tava lá o escritor de X-Men com a namorada no colo e tudo bem bom, a gente tá trabalhando, aquela maluquice toda, né? E ele foi um dos indicados pra escrever uma das histórias da Miss Marvel, né? Ele não foi o criador, obviamente, mas pra dar continuidade nas histórias. E não durou muito, acho que durou 23 edições, uma coisa assim, foi interrompido sem dar muito certo. Mas ele pegou um gosto pela personagem, mas teve um trauma muito grande quando o Jim Shooter colocou aquela história maluca da Miss Marvel ter o próprio filho do cara que abusou sexualmente dela, e ela ficou meio doida, não sei o que, bababá, e pirou, né? Porque ele se afastou dos Vingadores completamente e ficou com esse trauma na vida dela, porque os Vingadores não ajudaram ela e tal. E aí, mais tarde, em X-Men, quando ele tem a primeira oportunidade, ele pega a Miss Marvel, transforma em Minária e manda ela seguir reto pro espaço, assim, fia, vão bagunçar demais você. Deram um golpe de Boa Noite Cinderela pra que daquela maluquice lá dos Vingadores, então tô te livrando de qualquer absurdo do Jim. Aí mandou ela pra longe. Porque isso aí foi invenção do Jim Starlin, mas a alternativa era tão pior quanto. Porque ela foi estuprada por um cara que voltou no tempo e engravidou ela dele mesmo pra ele poder nascer no passado. É, essa maluquice. E a história original é que ela ia ser estuprada pela inteligência suprema dos Kree. Eita, Lelê, tentáculos! Hentai. uma parte da história saiu agora, né? Essa história aí que você tava falando, conversa aí agora, pelo menos essa parte aí da cisão com os Vingadores saiu na Marvel. Quer dizer, nessa coleção histórica, né? Não, essa daí não, a que saiu acho que foi a da Vampira. Essa não saiu. Ah, tá. Mas cara, vou ser sincero contigo que a Carol Danvers nessa época não tinha como não ter pena dela, cara. O editorial devia odiar muito a personagem. Porque primeiro, o Claremont, ele se esforçou a botar assim, ele já tinha feito isso com a Tempestade, até com um pouco menos com a Jean Grey. Ele se esforçava em criar personagens femininas fortes e autoconfiantes que, assim, era o cara um pouco atrasado. Se ele tivesse naquela época lá da Enfermeira Noturna e das outras, ele teria conseguido fazer uma história até decente. O problema é que os desenhistas que botavam pra ele, cara. O primeiro lá, não, ela tem que ser um personagem forte, autoconsistente, independente, por aí vai. Aí, ok, close na virilha. O lance todo aí do Claremont, ele tinha um apego tão grande pros personagens e era muito difícil que outras pessoas se intrometessem nos mutantes. Por isso que com o tempo virou um universo à parte. É meio que o Claremont abraçando e rangendo os dentes pra qualquer um que se metesse. Em algum momento, um escritor tentou fazer a versão alternativa dos X-Men da Costa Oeste, uma coisa desse tipo. Ele falou, não precisa fazer não, se aí tiver de fazer, eu faço, eu e a Louise, que na época não era casada, né, Louise Simonson, né? A gente faz aqui, entre eu e ela, que ela era editora da revista X, depois virou escritora do X-Factor, né? Pode deixar com a gente. Então, ele tinha um apego pelos mutantes e que ninguém tocava, cara. Curiosamente, mais tarde, né, depois da saída do Byrne, né, que o Byrne tinha aquela briga lá, já quem vai fazer, quem faz sucesso nessa revista sou eu, tal, vamos ver, que provar quem é que dá certo. Acabou os dois dando muito certo, né? Mas o Claremont se juntou pra fazer uma minissérie do Wolverine com o segundo cara que ia fazer frente ao Byrne na sua mesma época, que era o Frank Miller, né? Que foi essa Eu Sou o Wolverine, que saiu aqui em mais de uma vez encadernado. O lance é que, aquela coisa, né? O Frank Miller, eu gostava muito de coisas japonesas, de lutas orientais. Claremont queria fazer uma história antiga uma história do Wolverine envolvendo isso, juntou, fez essa parceria de sucesso. Era até engraçado que antes disso daí, o Frank Miller dizia que não gostava nem um pouco do Wolverine. Aí tava no carro com o Claremont, eles pegaram um congestionamento, aí eles começaram a achar pontos em comum que eles gostavam no personagem, já que o Wolverine era um mutante que tinha mais a ver assim, com cultura oriental, mais a ver com samurais, ninjas, e que era uma parte, assim, uma cultura que o Frank Miller gostava muito e que ele até inseriu no Demolidor assim que ele conseguiu o controle completo do personagem. A história do Frank Miller agora, já que a gente tá aproveitando essa deixa aí pra citar, é bem curioso, né? Ele é o fanzaço que corria atrás de qualquer artista que ele achasse que era o herói dele, né? Um deles era o próprio Neil Adams e tal, e pegar as dicas, né? Tanto que houve vários desestímulos no decorrer da carreira dele, mas ele insistiu forte, até que foi parar. É um dos primeiros molecados que estavam pegando qualquer trabalho na Marvel lá. Acho que uma editora ou uma secretária lá na época do Jim Shooter viu que ele gostava muito dessa linha noir e falou assim, cara, o herói que mais combina com você é o Demolidor, vou te indicar como desenhista, né? Aí, na época, acho que quem é que escrevia o personagem era o Roger McKinsey. E aí eles fizeram até uma boa parceria, só que o Frank Miller tinha olho grande, né? Ele começou a dar umas dicas, mas falou assim, cara, nem tudo que o Roger McKinsey que eu tô falando, o Roger McKinsey tá aceitando. Aí chegou pro Jim Shooter e falou, cara, eu vou sair do Demolidor, que eu tô brigando com o cara. Ou você tira o cara e eu assumo o roteiro, ou não. Ele falou, tá bom, Frank, vai lá. Cara, ele deu uma guinada no Demolidor, justa causa, né? Se qualquer um que lê as histórias sabe o porquê. Estupenda. Foi crescendo as convenções, me falando de Frank Miller. O negócio foi crescendo tanto. Era até engraçado, né? Que ele falou assim, um dos caras que ele mais admirava na época era o John Byrne. Aí agora ele tava lado a lado nas conversas do John Byrne. Às vezes você tá na mesma cadeira e fala assim, ó, John, tô chegando, hein? Te prepara, cara. E o John Byrne também entrando na competição, cara. Pau a pau, né? Tipo assim, e o Jim Shooter falou assim, cara, pode deixar essa briga interna aí, essa disputa aí é boa pra empresa. Eles vão competindo com o outro e a coisa vai melhorando muito mais. Pode deixar. Alguém devia ter ensinado pra ele quando parar. ou ele deve começar agora a consultar aqueles amigos do passado de novo, né? É, pra pois é. Estimular ele. É, os amigos do passado que botaram botar olho grande nele, né? Que o Neil Adams foi que estimulou ele quando ele foi querer criar o personagem próprio, que era o Ronin, né? Falou assim, cara, você tem que começar a postar a barra. E a Marvel não vai dando tudo de boquinha pra ela, não. Aí ele foi negociar com a DC, deu um pé na bunda do Jim Shooter e falou assim, cara, você nem veio falar comigo se eu tinha uma proposta no personagem. Aí, não, mas eu aprendi com o próprio Neil Adams que eu tenho que fazer esse jogo entre editoras. E eles estão me dando direito sobre os personagens e tal, vai ser por aqui mesmo. Aí, tipo, começou a fase malvada do Frank Miller, né? Cresceu demais a fama. É, continua até hoje crescendo demais a fase malvada. Né? Mas o próprio Frank Miller meio que seguiu uma estratégia que, assim, no próprio livro fala de que muitos autores, por exemplo, a gente teve autores como o Claremont, que sempre foram, que praticamente toda a carreira é praticamente ligada à Marvel, né? Você não lembra de qualquer outro trabalho do Claremont fora da editora, né? É, então, quando saiu depois de X-Men, né? Teve uma fase fora, mas depois voltou. Mas mesmo assim, né? Você vê que a maior parte da carreira do Claremont é dentro da Marvel. E um dos trechos do livro citava assim, que aqueles que faziam o jogo entre Marvel e DC e tal, quem voltava depois pra Marvel acabava ganhando mais do que aqueles caras que sempre foram fiéis à editora, né? Era uma esperteza que muitas pessoas fazem nas empresas hoje em dia, qualquer empresa, mas nem sempre é bem visto. Não, não é, mas funciona. E o Frank Miller, cara, ele já era um cara que, vamos dizer assim, nessa parte, assim, tudo bem, uma certa estratégia, coisa, mas é uma estratégia mais comercial mesmo, o que ele fez, né? Assim, todos esses pessoal, principalmente, viu o que aconteceu com o Jack Kirby, viu o que aconteceu com todo mundo que um dia almejava ter o controle sobre os personagens, os robôs, personagens, né? E viu os caras dando com burros na água, muitos acabando na miséria, né? Você pega, por exemplo, os criadores do Superman, que é o, tipo, um ícone do negócio, os dois acabaram na miséria. A gente até falou no podcast sobre a Ed Prata, sobre um dos criadores que tava lá praticamente vivendo de favor na Marvel, né? Então, é o Frank Miller, assim, esse pessoal, né? Já sabe, pô, não adianta eu querer ser, vamos dizer assim, vestir a camisa totalmente da empresa, porque a empresa vai pensar no lucro, então é cada um por si e Deus por todos, né? Aí, eu acho que assim, o Frank Miller assim, aproveitou essa brecha, ele tava com um nome alto, tava coisa, ele lançou um quadrinho, que talvez seja um dos quadrinhos autorais que talvez tenha começado a fazer muito sucesso, porque quadrinho autoral, vamos dizer assim, autoral no sentido de não ser algo vinculado aos universos da Marvel, da DC, né? Ainda não era algo tão comum, né? Esse talvez tenha sido um dos primeiros. E aí o nome do cara, e a partir daí, tudo bem, a obra do cara já não é mais grande coisa, né? Desde que ele saiu faz muito tempo, né? O cara soube sobreviver, vamos dizer assim, soube capitalizar, soube ganhar dinheiro usando o nome, as marcas dele, né? Coisa que, assim, ele viu que todo mundo atrás não teve muito sucesso, né? Então, acho que assim, é criticável, mas eu acho que até por uma questão de sobrevivência ele entrou no meio. Ele fez esse jogo, né? Essa também, na fase, foi uma das primeiras, inclusive, da Marvel, onde teve, pela primeira vez, dois artistas que eram roteiristas e desenhistas ao mesmo tempo, que tinha todos esses privilégios. A coisa ia engrossar ainda mais, né? Com a chegada de um terceiro, que é o Walter Simonson. Curiosamente, eu só quero colocar aqui, a gente vai falar bastante do Frank Miller mais pra frente, a gente prometeu fazer um podcast do Demolidor dele, mas um dos personagens que tem grande destaque dele, né, criação dele, inclusive, pegando essa brecha de ser viciado em histórias de Kung Fu também, de artes marciais, é a Elektra. Nesse livro da História Secreta da Marvel, uma coisa que eu achei curiosa é que a gente sempre pensa na Elektra, né? Vê o filme, né? O mal falado do filme. A gente vê aquela Jennifer Garner, que tem um físico bonito e tal, né? Mas é bem feminina. Mas o perfil da Elektra que ele imaginava é uma fisiculturista chamada Lisa Leon. Depois bota aí ela de curiosidade. Vou deixar um link aí no podcast também, pra ver quem era a musa dele, que era Elektra. Bom, e aí, já que eu falei do Walter Simonson, a gente tem esse cara aí que chegou via crossover entre os X-Men e os Novos Titãs. Ele era desenhista do Novos Titãs, é isso? Não, não chegou a desenhar Novos Titãs. Ele... Não, não, foi só o desenhista do crossover. Só o desenhista do crossover. Mas ele tava na DC. Ele tava na DC na época. Foi a maneira dele engaixar na Marvel, começar a fazer sucesso, né? Como tava numa fase bem complicada de esquizofrenia do Jim Shooter, e muita gente não tava aceita dos desmandos dele, ele tava querendo um cara que revolucionasse o Thor, que praticamente criasse um novo Thor. E aí, o Walter Simons, que era um cara que sempre foi fã, desde moleque, do Thor, tinha criado a tal saga de Surtur antes de ser desenhista, né, ele digamos assim, focou pra virar um dia o roteirista e o desenhista do Thor, né? Conseguiu isso, esse grande feito, aceitou a parada. Tá, então criou um Thor diferente. Ele criou um Thor com cara de cavalo, que era o Bill Hybels, descartou na primeira saga. Tipo assim, já criei, né, Jim? Tudo bem, beleza. Agora vou voltar pra história que eu quero contar. E se estabeleceu como um marco, talvez assim, maior até que da fase de Jack Kirby e Stan Lee, na fase com Deus do Trovão, né? É uma das mais citados em filmes, inclusive mais referenciados em filmes. Ele inclusive faz a participação no primeiro Thor, né? Uma breve participação. E estabeleceu por quantos anos? 2-3 anos, um novo perfil pro que é o Thor. Fora isso, né? Ele fez vários crossovers, inclusive com a esposa dele, né, a Louise Simonson. A gente já falou bastante sobre isso na época que a gente fez o podcast dele do Thor. E aí foi o momento que a Marvel teve esses três grandes nomes aí. Meio que um rangendo um dente pro outro e competindo, né? Pra ver quem era melhor. É só citando aquela saga Massacre de Mutantes, que todo mundo estranha. Fala assim, que o Thor participa. Aí fala assim, que Thor tem que haver com o Mutantes. Tem que haver um casal, né? Que a Louise escrevia X-Factor e ele escrevia o Thor. Então chegava em casa assim, querido, é o seguinte. Aí a mulher manda, então teve que incluiu ali o Thor de um jeito, salvando o anjo, salvar os Morlocks lá também, apareceu. A figura, apesar de, digamos assim, de ter essa competição entre eles e tal, ele é uma pessoa assim, muito agradável para quem conhece pessoalmente. O Fabrício, que faz artigos pra gente no site, conheceu ele em convenções. É um cara muito próximo, é uma pena que ele esteja em idade bastante avançada e não pudesse, por exemplo, vir com a Comic Con aqui. Mas é um cara que eu gostaria muito de conhecer, né? Ele e o Jim Starlin. Então a gente, só pra encerrar esse embrulho aqui dos artistas da época, né? A gente tem que citar um pouquinho só do momento que o Jack Kirby volta pra Marvel, passa pouco tempo e depois das confusões finais, né? Que rolaram. Ele não deu muito certo na DC, né? A gente tinha comentado no podcast lá da Era de Prata que ele saiu, foi a maior confusão, né? O rei foi embora, o maior chororô. Na DC ele criou os personagens do Quarto Mundo, principalmente os Novos Deuses, que era o carro-chefe dele. Tinha o Senhor Mistério, né? O Senhor Milagre. Senhor Milagre. Senhor Milagre. O Senhor Milagre e um outro lá. E aí a coisa não vingou, eles tentaram mais uma vez uma nova franquia pra ele e tal. Aí acabou ele se distanciando, né, sendo relegado. Acho que foi o próprio Roy Thomas que tentou convencer ele a voltar. Diz que as coisas na Marvel estão um pouco diferentes. O Stan Lee a todo momento falava assim, cara, eu não sei por que tem raiva de mim, não sei por que e tal. Quando ele quiser, ele tá de volta. E foi assim que aconteceu. Ele voltou, mas voltou não querendo botar a mão em nada que ele criou junto com o Stan Lee. Ele ainda não falava mais com o Stan Lee mesmo. Mas não queria pegar no Quarteto Fantástico, não queria pegar em Homem de Ferro, não queria pegar em nenhum desses personagens. Quero pegar o Capitão América. Ele continuou um bom tempo com o Capitão América e criou os Eternos, que acho que é a terceira, a quarta tentativa dele de fazer, de tocar nesse tema de deuses que comandam o universo, que tem aquelas coisas fabulosas, né? A fase viajandona dele no Capitão América, né? Que não foi, ficou um pouco inédito. Publicaram só algumas histórias aqui, mas se vocês acham coisa viajandona, assim, a nível Steranko, a nível Gerber até, foi essa fase do Kirby no Capitão América. Que ele praticamente criou, assim, ele pegou, literalmente pegou o personagem pra ele, assim, pra cuidar mesmo, e praticamente as histórias tinham pouquíssimo a ver, assim, interligação com o resto do universo Marvel. Só que, assim, o brilhantismo ficou lá pra trás, né, não deu muito certo. Durou um tempo tal, até ele cuidava do roteiro, ele cuidava da arte final, ele cuidava da arte, acho que se bobear ele faz até letreamento e o café na hora do expediente ali. E só que não durou muito tempo não, e ele saiu meio assim, num clima de o rei tá morto, né? Um tá mais, não é mais como era antigamente. É, foi era aquele momento que eu falei que o pessoal até zoava ele, né? Tipo zoava. Assim, como se fosse uma coisa obsoleta e tal. O Jim Starlin foi um dos poucos que defendia ele na época. Era a fase em que a Marvel tava daquela porra louquice completa, né? Da droga rolando solta. E aí, digamos assim, o pouco que tentavam mexer nele, né? Tipo, olha, a gente teve a primeira aparição de disco voador na Terra e tal, não sei o que. Aí, peraí, Kirby, você tá maluco? Os Chris, você tá doido? Falou sobre isso. Aí mexiam e ele já arranjou os dentes, né? É, pra qualquer modificação. O problema da voz do Jack Kirby é mais ou menos como você lê hoje em dia a história do John Byrne, do Claremont. São caras que fizeram muito sucesso no passado que não evoluíram seu estilo pros dias atuais. E a gente vê a história com um ranço de antigamente, meio que anacrônico. E no caso do Jack Kirby era pior ainda, porque era um anacrônico reciclado, porque tava pegando os Eternos, era o terceiro ou quarto reciclagem que tá fazendo de um mesmo tema, que ainda por cima não tinha muito a ver com o que tava acontecendo no resto do universo da Marvel. Aí era uma receita pra dar errado, porque ele não ia com a cara do editorial, o editorial não ia com a cara dele, aí ele ficava reclamando porque só recebia cartas de fundo negativo. Tinha gente que acusava a Marvel de ficar limando as cartas positivas. Tinha gente do editorial que cuidava dessa parte das cartas, que diziam que chegava ao ponto de escrever cartas positivas fingindo que eram leitores para diminuir o tanto de negativas, porque realmente só tinham negativas. Era meio que era um jogo de empurra e empurra, cara. Nenhum dos dois lá tava certo, nenhum dos dois dava errado. Ia dar errado de qualquer jeito, porque nem o Stan Lee, assim, se ele voltasse, seria a mesma coisa do Stan Lee voltar a escrever. Não ia ter o mesmo dinamismo, porque o cara já não tem aquela pegada mais. E ia dar errado de qualquer jeito, a verdade é essa. Ele era um cara que acabou, já foi ultrapassado pelo tempo. Infelizmente a verdade é essa. Ele já foi ultrapassado nessa época aí, em fim dos anos 70. E aí, digamos assim, quando a coisa desandou, que as vendas baixaram, que não teve como segurar mais ele, e que ele saiu, aí, digamos assim, foi o momento de grande revolta, né? Porque depois de um certo tempo, em qualquer oportunidade de jornal, revista, que ele pudesse falar mal, ele falava. E aí foi quando ele partiu pra dizer que só ele que tinha criado os personagens, só ele é que era dono do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, do Homem de Ferro, todas as ideias partiam dele. Stanley não tinha nada a ver com ele. E aí chegou ao ponto de dizer que ele era o criador do Homem-Aranha. Tipo, até o Dick deve ter perguntado, hein? Aí o Stanley, tudo, peraí. Aí já forçou, né, Kibe? A Aranha, você fez até uns plotos primários, fez aquela capa e tal. Mas a coisa não deu muito certo, não. O que eu me lembro, o Steve Ditko e eu tocamos o barco sozinho no meio do caminho. E aí começou a maior confusão, né? Porque aí a briga foi esquentando entre eles, foi piorando a cada momento e foi acabando cada vez pior. Até culminar, né, no falecimento dele. Cara, falando desse jeito, pareceu que ele morreu no meio dessa briga. Morreu batendo, né? Ele Stanley. Não, mas não foi assim, gente. Excelsior! Eu tenho que terminar esse podcast porque, digamos assim, ele foi a grande mudança na Marvel pra culminar o fim dessa era de bronze, né? Por 10 anos, né, de 1970 até 1981, alguma coisa desse tipo, a Marvel tava nesse clima de fervor criativo, as vendas subiam, desciam, mas era aquelas coisas de várias experimentações, de ideias e por aí vai. Mas tava uma bagunça muito grande, entendeu? Tava aquela briga de ego, tava aquela desorganização dentro do escritório da Marvel. Parecia uma maluquice completa. O Stan Lee também não, sabe, não tinha gerência nenhuma. É tanto que o Ash Goodman precisa de alguém pra dar um pouquinho de jeitinho. A pessoa que ele pediu pra entrar, pra começar a dar um certo controle, foi um certo cara que já tinha sofrido o pão que o diabo amassou na DC, uma figura que talvez alguns não conheçam, mas eu duvido muito, que é o senhor Jim Shooter ou Troubleshooter, que galgou a unhas e dentes o posto de editor-chefe da Marvel. Ele ficou esperando, até que ele não dava mais, ele abocanhou, né? Ele acabou dando uma facada nas costas do Ash Goodman, e aí ele entrou no editorial da Marvel Acho que depois de uma festa de ano novo, né? Ou anunciaram ele numa festa de ano novo, uma coisa assim. É. Eu vou convidar o Marcos pra contar a fase. Porque o menino shooter virou o que ele virou? Tem uma explicação disso na DC. Eu diria que você, só corrigindo sua frase, ele comeu o pão que o Eisaigen amassou, né? Porque o editor dele, ele começou muito jovem na DC Comics, tanto que ele mandou roteiros para DC Comics sobre a Legião dos Super-Heróis. Na época ficaram impressionados com a qualidade do roteiro, só que assim, ele esqueceu de colocar um detalhe, que ele era uma criança, ele não era um adulto. E aí quando descobriram, falou assim, bom, menino prodígio, né? Deixa ele aí escrevendo e tal. É o Robin? Praticamente é o Robin. É só a altura dele que não condizia, que ele é um varapalma. O Robin e o editor era o Batman que ferrava Batman, com ele. Era um Batman muito mais cruel. Então assim, fica aquela dúvida. O Eisaigen já era famoso por ser casca grossa. Ou o Jim Shooter virou casca grossa por ele, ou os egos começaram a se bater ali dentro. Eu acho que ele virou o pupilo do Eisaigen mesmo. Que tudo que de ruim que ele apanhou de um chefe de abuso, ele levou um pouco pra Marvel. Eu falo isso porque assim, eu tive certa vez um papo virtual com o Alan Cooperberg, que foi desenhista da Marvel também. Ele desenhou o Aranha na época, se eu não me engano, ou o Capitão América. Acho que Capitão América. E ele falou que o estilo do Shooter, assim, analisar como editor uma página, era o seguinte: o cara às vezes ele trazia até o trabalho praticamente, não digo arte finalizado, mas um lápis bem definido ali só pra passar a arte final mesmo. E o Shooter devolvia as páginas riscadas à tinta com comentários do tipo: que merda é essa? Você é retardado? Você não sabe desenhar direito? Em todos os quadros. Ele fazia questão, tipo assim, se a revista tinha 22 páginas, o cara entregava as 22, o cara escrevia ofensa em todos os quadros das 22 páginas. E era desse jeito. Tanto que tem papo ali, que tem neguinho que saiu até, assim, abalado pela forma de tratamento, assim, foi tratamento psicológico depois. Tá? Cite o nome. Você quer falar de Mike Zeck? Pode citar. Mike Zeck, coitado. Mike Zeck virou bola de ping-pong, né? Na mão dele. Mike Zeck tava muito bem lá, tranquilo, no Capitão América, fazendo Capitão América. Assim, não. Vem cá que eu vou te dar uma historinha pra você fazer que chama Guerras Secretas. Uma coisa é a seguinte: que a gente nota, né? De Shooter, além de editor, ele também roteirizou os Vingadores por um tempo, né? Uma premissa que tinha muito nas histórias dele é que ele, de alguma maneira, colocava que a Força Suprema, que todo mundo considerava uma grande ameaça, um perigo, no final, ela tinha, na verdade, boas intenções. O Michael Korvac era isso, era ele, velho. Tá todo mundo contra mim, achando que eu sou um vilão tal, mas eu tenho poderes divinos, e as minhas verdadeiras intenções é essa. Só que vocês não percebem isso e me tratam como um vilão. Então vou deixar esse plano. Vocês que não me entendem, seus vermes. O cara que atacou a Miss Marvel também tinha a mesma coisa. É um cara com essa premissa maior. Vocês que não me entendem. Vambora. É por isso que a Fênix Negra passou batido, né? Também. Não passou batido não, cara. Ele olhou assim: como assim ela vai continuar viva? Manda e mata ela. Ele foi o carrasco. Na verdade, segundo o Claremont, se é verdade, assim, matar era pouco. Ele queria prender-se ela, esquartejar-se ela, decapitar-se ela, pisar-se no corpo dela e cuspir-se. É que não era bonzinho, né? O Claremont também não pode falar nada. Que ele disse que a Fênix Negra matando aquela civilização e comendo sol, devorando o sol, tava se masturbando. O cara tava viajando demais já. Mas é engraçado a história de antes, durante e depois do Shooter, que é assim, como eu falei, o antes, ele meio que foi, aprendeu tudo de ruindade que ele sabe na vida, ele aprendeu com o Eisaigen ali. Durante, ele aplicou essa ruindade na gestão dele da Marvel. E o depois que ele saiu da Marvel e tal, teve um caso que ele fez. Ele voltou, foi convidado pela DC a escrever novamente a Legião dos Super-Heróis. Se eu não me engano, depois da fase do Mark Waid, que ele tava escrevendo ali. E o Shooter, assim, o olho cresceu e ele foi com um planejamento gigantesco para várias edições que ia acontecer, ele ia fazer o que bem entender. O que aconteceu ali, quando ele começou a entregar o roteiro, eu não lembro quem era o editor na época lá, mas parece que tinha mais gente envolvida, inclusive gente que era da Marvel e que era de gestão dele. Começaram a olhar o roteiro da Legião e falou assim: não, isso aqui tá uma merda, não, isso aqui não presta, você não sabe escrever? Tanto é que a última edição da Legião dos Super-Heróis parece que foi um negócio planejado. A última edição, que era roteiro dele, foi com roteiro anônimo. Eles colocaram o nome de uma pessoa fictícia. Ninguém escreveu. Qualquer pessoa escreveu. Pode ter sido ele, pode não ter sido. Ou seja, o pessoal de antes se vingou dele, com certeza. Ai, ai. Engraçado é o seguinte, o Jim, ele começou, digamos assim, com a função mesmo de pôr ordem na casa, mas acho que ele virou um freak control. Então no começo ele tinha, realmente era polido e tal, mas ele viu a oportunidade de crescer. Quando ele assumiu a coisa, aí tinha algumas pessoas que ele deixava passar. Era, por exemplo, o Frank Miller. Só que ele levou uma enrabada do Frank Miller, então ele deve ter aberto o olho. E aí, ele começou, digamos assim, a coisa começou a crescer, né? Tal, ficou... ligadão nisso, outra coisa. E aí chegou o cúmulo de ele escrever a tal da Guerra Secretas que o Marcos tinha comentado. Quando chegou a Guerra Secretas, ele tava fazendo lá o título e tal, ele tinha que fazer isso com a premissa de vender bonecos, né? Era isso a grande jogada da Guerra Secretas. No decorrer da história, com a briga com o Michael Zack e tal, ele começou a ter um pouco de desconfiança de se as coisas iam dar certo ou não, se ia ter um sucesso ou não. Tanto que criou o uniforme do Homem-Aranha. Aí ele falou assim, ele confiante, né, de que ia dar certo, o pessoal dos bonecos adorou. Mas aí o próprio pessoal do bullpen da Marvel começou a falar: ih, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? Eu tô achando meio estranho e tal. Ele até ficou desconfiado, ele disse, ó, pro escritor do Homem-Aranha na época, né? Era o quê? O Tom DeFalco, né? Tom DeFalco. E aí falou assim: Tom, por quanto tempo vai ficar esse uniforme do Homem-Aranha? Ele disse: ah, vou fazer umas 8 edições e tal, não sei o quê. Não, velho, tira essa merda da primeira que vai ficar uma merda. Vamos adiar. Deu uma crise de ego dele lá, vou achar uma merda. Só que aí a Guerra Secretas vendeu. Quando a Guerra Secretas vendeu, mas vendeu muito, aí o demônio abriu assim as portas do inferno assim e liberou tudo em Jim Shooter. Que aí ele foi quando ele ficou enlouquecido. Que aí a galera falou assim: velho, o Jim tá maluco. Começaram a criar um montinho na Marvel pra tirar o Jim Shooter. Ou seja, de 1974, quando explodiu a Guerra Secreta, né, começou, pra o encerramento dela em 1975, tava a galera, acho que, arrancando os cabelos, assim. E ele só deu tempo de que ter os louros da Guerra Secreta, porque depois disso o pessoal ia matar ele. Se ele não saísse, ia matar ele. Que é justamente o fim negro da Era de Bronze da Marvel, é o pessoal tentando pelo menos matar o diabo, né? Tipo, eliminar o Jim Shooter de lá. Mas assim, pelo menos eu sei que teve uma coisa boa nessa fase da Marvel aí, né? Porque eles foram estruturando melhor o escritório, mas ele também chamou o Mark Grunwald, que pelo menos estava tentando dar um ar daquela volta antiga de que podia ter brincadeira no escritório, por mais que fosse pressão, de dar um alívio lá. Então, eu acho que é aquela coisa do policial bom e policial ruim, né? O Shooter era o ruim e aí botaram... O Grunwald pra... O Grunwald, sei lá. Mark Grunwald, né? O Mark Grunwald pra ser o policial bom, né? Pra dar uma aliviada na coisa. É uma pena que depois, mais pra frente, o bichinho não resistiu, né? Foi ataque cardíaco, né? É, uma coisa desse tipo. Mas foi depois da fase do Jim. Não, foi porque ele leu a revista do Capitão América desenhada pelo Rob Liefeld. Mas depois. O Jim não é o grande culpado disso. Ele ajudou aos poucos, mas não foi o que matou o Grunwald. Cara, mas tu tem que contar algumas das viagens que esse cara tinha. Porque ele queria matar todos os heróis e substituir ele por outros personagens. Ah, conte você, exatamente. O Thor foi dentro dessas viagens aí. Não, é que ele ia olhar assim, que os personagens tinham muita cronologia. Cronologia não é legal, vamos acabar com a cronologia. Vamos zerar, fazer reboot? Não, isso é coisa de quem não sabe fazer, vou descer. Vamos fazer melhor. Vamos matar todo mundo, matar Peter Parker, matar Steve Rogers, matar sei lá mais quem, matar Donnie Blake, Tony Stark, e novas pessoas vão assumir as identidades, com os mesmos poderes, milagrosamente. Sua barra e por sua barra, e por isso que se for olhar, é nessa época que aparece o agente americano, aparece lá o Thor, o cara de cavalo, o Jimmy Rogers assumiu o posto do Homem de Ferro, a menina, como é que chama? A Mulher-Aranha muda, o cara se aposenta, pronto, o Mestre Kung Fu se aposentou de tanta porrada que teve entre ele e o Togemonte, que era o roteirista na época. O cara já tava, sei lá, uns 10, 15 anos escrevendo o Mestre Kung Fu e não aguentou de tanta briga e desistiu. Aí terminou a história E tô porrada de personagens, na verdade, que nessa época terminou, foi cancelado, morreram do nada também nessas maluquices que o cara fazia. Porque ele chegava um belo dia, que tal se a gente for fazer assim, assim, assim? Aí beleza, aí fazendo. Aí, olha gente, Guerras Secretas fez sucesso, vamos fazer Guerras Secretas 2. Aí foi legal, a mulher do marketing lá da DC, na época, não lembro o nome dela, ela chegou numa reunião com vários lojistas, dizendo, olha pessoal, vamos ser sinceros, Guerras Secretas foi uma porcaria, não foi? Aí todo mundo, foi um lixo, foi ruim pra caramba, mas vendeu? Vendeu, isso é o que importa, né? Então estamos Guerras Secretas 2. Foi isso mesmo. Essa mulher do marketing, por sinal, era a grande revolucionária pra manter o mercado americano hoje, né? O mercado de banca tava decaindo bastante e ela resolveu dar uma valorizada nas comic shops que estavam começando a existir na época. Ela deu um jeito de, digamos assim, priorizar, colocar pra eles o preço de banca, dar capas variantes, dar capas metalizadas. Foi quando começou a coisa a desandar, né? Virar mais marketing do que criativo. É tanto que o pessoal fala, né, que o Jim Shooter só pensava na parte comercial e a coisa criativa que dançar. E algumas pessoas começaram a se revoltar. Disse, pô, tô fazendo revistinha pra vender bonequinho? Que é isso? E aí começou um grande clima meio pesado. Isso aí já era bem final da era de bronze, né? Que a gente pode considerar mais ou menos que é o comecinho de uma fase tenebrosa dos anos 90, que não tem nome ainda, né? Podia chamar da Era das Trevas. Mas enfim. Já era. mas é aquele negócio, tipo, o Jim Shooter, a gente também tem que dar a mão à palmatória, porque ele foi, literalmente foi o herói que a Marvel precisava no começo. Porque aquilo ali era como o Claremont falou, tinha 90% das vendas não estavam bens, o mercado em si estava uma porcaria, tinha gente lá dizendo que no meio da década de 70, acho que foi o Landau, foi outro executivo, que quando ele ia no escritório da Marvel, ele tinha que ficar andando e tomando cuidado porque pra não pisar em roteirista drogado no chão fumando. O cara não, ele chegou, ele já viu a bagunça, viu que, tipo, teve num período de, sei lá, 2 anos, teve 4 editores-chefes que não aguentaram a pressão. O Jerry Clement tentou olhar, o Roy Thomas foi chamado a voltar, ele olhou assim, quero evitar fadiga, quero, sou louco de voltar não. O Jerry Clement mal aguentou um mês, tava uma bagunça generalizada. O cara chegou, olhou assim, quem são os desordeiros? Englehart fora, Gerber fora, Kirby fora, pulando fora. Ele botou ordem na porra toda, cara. A gente pode dizer que o Jim Shooter é o mal necessário, mas é o mal mesmo, tá? Literalmente. Mas naquela época da Marvel ele foi necessário, porque precisava fazer essa limpeza. Uhum. Tanto é que o perfil do Byrne, do Miller, quando eles estavam no auge, eles não eram dessas de eu sou superstar, não meto em mim. Eles conversavam com o editorial. Tanto é que o próprio Dennis O'Neill, ele sempre teve muitos elogios ao Frank Miller. E a própria morte da Elektra, o cara chegou, olha, eu tenho uma ideia pra com a Elektra. O que você acha, Dennis O'Neill? Vamos falar com o Shooter. O que, é que você acha, Shooter? Beleza, pode fazer. Você não conseguia ver isso na década de 70. Na década de 70, simplesmente o editor-chefe da época ia saber que a Elektra morreu quando lá foi na banca. Bom, então é aqui, em 1985, chegamos. Jim Shooter acabou sendo chutado da Marvel, não sei quantos gritos de alegria teve nesse momento, porque quando a empresa tava pra ser vendida de novo, né, teve uma negociação, a New World tava subindo, eles até gostavam do Shooter, mas como eles falaram, né, do jeito que tava a Marvel, ele perdeu o controle do barco, era realmente um motim com tochas, e alguém acaba morto ali na história. E aí ele teve que cair fora. Tanto que, assim, o Grunwald ficou meio assim, pasmo, o David Michelinie, que tinha acabado de entrar para escrever as histórias do Homem de Ferro, também ficou meio assim assustado, e aí dançou. E aí a gente encerra a Era de Bronze, a gente cumpriu a nossa promessa aqui de fazer essa trilogia. Não garanto a vocês que eu vou falar da parte obscura da Marvel, vocês têm que mandar bastante e-mail pro bullpen do Marvel 66 pra gente fazer isso. E aí, a gente chega então ao nosso final do ano aqui, último podcast de dezembro, pra e desejo a vocês um Feliz Natal, um ótimo ano novo. E se preocupa, no 2015 tem Vingadores no cinema, tem Homem-Formiga, tem sagas vindo aí que vão torcer o passado do universo Marvel pelo meio. E tem que também falar do Infinity aí que tá se encerrando agora. Enfim, vai ter bastante coisa aí pra vocês. Vai ser uma programação bem bacana. Cerrado, Feliz Natal pra vocês também aí, meu povo. E ótimo 2015. Stanley, he's quite a guy. I think he's truly special. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.